Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com a presença do exilado do multiverso, Paulo Arthur. Olá, e também nós estamos com o Rafael Cósmico. Estamos aqui com a versão do YouTube Verso do Júlio, o Dragon Comics. Estamos aqui com a presença dele, que controla a teia da vida, Magaren. Oh, olha só. E como sempre, reunidos, graças aos esforços daquela velha versão... A alternativa, o Vic Slot. Não, o Vic Slot não, aí é sacanagem. Eu acabei de perceber que eu falei que o Paulo não existe, né? Que é exilado do multiverso, ele não existe em lugar nenhum, né? Na verdade, segundo o Hitman, é o que sobrou esses exilados do multiverso, pelo jeito. Ah, é, pronto, faz sentido. Metade dos personagens dessa história aqui também não existe. Certo, então, hoje a gente vai falar de Spider-Verse, que no Brasil provavelmente vai chamar o Universo Aranha, não saiu no Brasil ainda, né? Aranha-Verso, Aracno-Verso. Aranha-Verso, olha só, Trip-Verso, não, Trip-Verso não. Vocês estão muito bondosos, vai sair o Universo das Aranhas. Oh, nossa, o Universo das Aranhas. Não duvido, não. É perigoso mesmo. Aranha-Verso e Prosa. Pra bater um papo sobre isso, a gente chamou aqui o Paulo Arthur, que não é a primeira vez que ele tá participando com a gente, né? A gente convidou também o Rafael e o Júlio, né? Que foram, acho que um dos dois que mais comentaram sobre Spider-Verse lá no grupo do Aracnofan do Facebook, né? Sim. Então, sobe a música aí, Magari, e a gente começa a falar assim que terminar a música, que eu não sei qual que é. Você acha que eu sei? Madame Web, me diz o que está havendo. Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ajudar a si mesmo, mas isso não quer dizer que você estará sozinho, Otto. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Ora, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhamos. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas como isso pode ser? Madame Web diz que todos viemos de diferentes dimensões. A realidade é como um rio que se divide em vários afluentes paralelos. Esses homens-aranhas vieram de realidades paralelas, todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas diferenças. A princípio aqui eu já vou avisar pro pessoal que é óbvio que a gente vai ter spoilers no programa, né? Talvez nesse iniciozinho aqui até nem não tenha tanto, que a gente vai falar mais ou menos sobre o que a história é e tudo mais, mas considere que tem spoiler, né? Que a revista ainda não saiu, a minissérie inteira ainda não saiu no Brasil, então tá avisado. Vão ser estragados desse super, ultra, hiper, mega blaster roteiro elaborado. Ah, e o Mônio não tá participando dessa vez, né, Magari? Não, ele foi sequestrado. Ele foi lá fazer uma entrevista na casa da família Morgan lá e não voltou. Ah, olha isso. É pra substituir a Mulher Aranha lá na função dela, não, né? Ah. Coitado. Aliás, é histórico. Acho que é o primeiro que o Mônio não participa. Exatamente, o primeiro Tripcast. Que só de raiva eu vou citar o Gibão aqui, de graça. Então, quem quer comentar aí rapidamente sobre o que é a história? Sobre o que é ou sobre o que seria? Porque os editores não deixaram o slot então, livre, leve e solto. Quer dizer, leve não, porque ele é gordo. Vamos falar então da ideia original do slot e o que tornou então, né? Bom, eu acho que segundo o que postaram no Facebook, o objetivo do slot é que ele queria ser morto por aranha gigante. Aí toda a história ele construiu pra aquela cena em que um certo personagem por aranha gigante. Convenientemente, é a cara do slot. Que coincidência, né? Olha só. Ela tá falando do diretor do Rival Schools. Eu acho, pra ser sincero, pelo que eu lembro, parece que essa história ia ser um arco do Homem-Aranha Superior em que ele ia encontrar alguns aranhas alternativos e algum editor olhou assim, não, isso aqui dá pra vender mais, dá pra gente fazer um evento só disso. Coloca pro Peter Parker e vamos fazer propaganda disso durante um ano inteiro. É, pelo pouco que eu acompanho, que eu infelizmente, eu sou infeliz, que eu sou eu que tenho que editar os programas. Quando eu ouvi essa notícia, eu lembrei que pode ser aquele arco que o Inferior encontrou, o 2099. É, na verdade, ia ser um crossover dos dois. É isso que eu ia comentar. Na verdade, o que eu vi foi, eu acho que até recentemente, foi esse mês, é que a ideia do Slott era fazer uma história do Superior com o 2099, né? E aí o... É, qual que é o editor? Axel Alonso, eu acho. Isso. Exatamente. Ele chegou e falou assim, não... Você não vai fazer isso com o Otto Octavius de novo, não. Vai ser o Peter no grande retorno dele, aí, vai ser muito maior do que você planejou, né? Aí eu imagino o Slott lá na sala pulando, xingando. Não, eu quero. Igual aquelas crianças birrentas, sabe? Aí ele vira... Raiva, ele colocou... Deu um jeito do Inferior. Foi por isso que ele criou os arcos do Venom Superior e do... Oi? Só o do Venom Superior mesmo, porque a história ela encaixa com 2099, mas se tu for ver, o arco do Venom Superior, se você tirar ele e nada é a mesma coisa, porque isso aí é história superior. Se você tirar ele, nada é a mesma coisa. Não concordo. Então, mas a ideia inicial da história era essa, né? E o que acabou virando foi uma história envolvendo praticamente todas as versões alternativas do Homem-Aranha, né? De todo o multiverso. Foi o que salvou a história. Salvou a história. Que... lembrar várias que ele esqueceu. É, o plot, basicamente, é que existe os herdeiros, né? Os Inheritors, que é a família do Morlun, né? Que a gente carinhosamente chama de Morluns, que fica mais fácil. Carinhosamente não, porque eles são genéricos. A gente carinhosamente... Aliás, eu já vou falar aqui, eu não vou falar o nome de nenhum. Eu vou falar os meus nomes, que eu chamo eles. Não, eles... Porque afinal, se ele pode dar nome de personagem dando um tapa no teclado e... Magari tá implicando pra caramba agora também, né? Caramba. Magari é um tapa no teclado, né, Magari? Eu sou. Não, Eric, peraí. Em defesa do Magari, seja sincero. Me diga uma diferença entre aqueles dois gêmeos. Uma diferença que faz com que eles tenham minha personalidade. Um homem e outra mulher. Uma diferença entre os dois gêmeos? Não, os Morlons lá do Castlevania lá, eles são a mesma coisa. Só muda que um usa chicote e o outro usa uma faca lá. Esse tal de Morlun Family aqui me lembrou aquele simbionte da Fundação Vida lá. É tudo o mesmo personagem, só muda a cor e já era. Então, voltando aqui à ideia inicial. A ideia da história, basicamente, é que eles criaram aí uma história de fundo pro Morlun, né? Que antes só aparecia falando que queria matar o Peter e morria e depois voltava. Colocaram que, na verdade, ele faz parte de uma família de pessoas que se alimentam desses totens da aranha, né? Que o totem é como se fosse uma junção ali do humano e do animal, né? Isso que é o totem, basicamente. E aí, em resumo, eles saem matando todos os aranhas. Praticamente o Dan Slott. Praticamente o Dan Slott? A junção de um humano com um animal. Que tristeza. E aí... É um animal? Caramba, vai ser o programa todo atacando o coitado do Slott. Então, aí e daí? Ah? Oi? Cara, o pai dele é um Slott, esqueceu? O pai dos Morlos é um Slott, tá? Então, são todos os filhos do Slott, na verdade. É verdade. Tirando o Morlo, que é bastardo, é filho do Straczynski. É de criação do Slott. O inominável é a mãe. Nossa, Deus. Nossa. Então, a história basicamente é que com a... Eu ia falar soltura, mas essa palavra não existe, né? Não importa. Soltura, libertamento, liberdade, com a saidura. É, com a Cindy Moon lá, que é a Silk, que no Brasil provavelmente vai virar seda. E que eu vou chamar daqui pra frente, que convencionará eu chamar de plágio. A gente já discutiu isso. A única semelhança entre ela e o Peter é a origem dos poderes. O resto é plágio. Diferente. Plágio. Magari não sabe o que é plágio. Entre ela e quem, afinal? Eu mesmo, hein? Homem-Aranha. Por quê? Homem-Aranha? Não, cara, vamos ser sinceros. O Peter pode estar um pouco idiotizado ultimamente. Você pode pegar o Peter do desenho do Ultimate, que é o mais idiota de todos. Ele teria que virar mil vezes mais idiota pra chegar o nível de idiota que aquela seda é. Porque se você diz, faça A, ela faz o A. Tem uma explicação pra isso. Não tem. É, que a diferença é que o Peter é idiota, é menos idiota porque ele não ficou preso. E ela é idiota porque ficou preso. É, exato. É, a ideia é esse o nível de idiotice. Eu acho que o Ezequiel, ele não prendeu ela pra salvar ela. Ele prendeu ela pra salvar o resto do mundo dela. Qual a idade que ela tinha quando ela foi presa mesmo? 14, 15 anos. Ela 16, né? 15, 16. Então, ela é um personagem... Puxa. Ela é um personagem com idade mental, teoricamente, de 16 anos, que age como uma de 7 anos. É assim, provavelmente é a mesma idade do Peter, porque Puxa. Eles foram na visita da escola, né? Então, ele... Puxa! Ela também foi numa visita de escola? É, foi no mesmo lugar que eles foram picados. É no mesmo lugar? Puxa! Só falta dizer que ela ganhou o poder de aranha da mesma aranha. Vou repetir o que eu falei. Repetir o que eu falei antes. A única semelhança dos dois é a origem dos poderes. Ah, tá. Na verdade, é pior ainda, porque, tipo, ela ficou presa, mas não é como se ficasse presa e, tipo, não tivesse mais nada. Ela tinha um mestre pra ensinar ela a usar os poderes. E ela só. E parece que entrava por um ouvido e saia pelos outros. Porque ela só aprendeu a usar os poderes pra fazer merda a história inteira. Ok, mas eu não gostei muito da Silk durante Spider-Verse, mas se você for parar pra pensar, é compreensível pra caramba ela ser idiota, né? Cara, ela ficou presa durante não sei quantos anos. Ela foi criada pelo slot? A primeira coisa que ela vai querer fazer é qualquer coisa que vem à cabeça, sabe? Tipo, ela é idiota mesmo, mas faz sentido, sabe? Mas assim, o que eu queria dizer sobre ela aqui é que, com ela sendo solta, né? Porque como resultado lá de... Pecado original, né? Original Sin. O Peter descobriu sobre ela, libertou, e isso atraiu a atenção da família lá e tudo mais. E aí começou essa grande caçada que é Spider-Verse, né? Basicamente é isso. Sim. E. Então a ideia da história é isso: todos os aranhas se juntando de alguma forma, formando vários grupos, pra tentar resistir ao ataque dos herdeiros e tentar descobrir uma forma de acabar com eles, né? Apesar disso parecer meio impossível ao princípio. Apesar do Peter já saber, mas ter esquecido. É, isso daí é um detalhe importante, exato. Né? Tipo, o Peter sabia, mas esqueceu. Esse... Não falou pra ninguém, falou assim, meu segredo, eu não divido com ninguém. Ou então ele demorou tanto pra descobrir, demorou não, né? Tipo, ele sofreu pra caramba pra descobrir lá na primeira luta contra o Morlun, que ele falou, não vou dar essa informação de graça pra todo mundo, entendeu? Na verdade, Eric, ele esqueceu mesmo. A prova é que no outro, ele já tinha esquecido e quase morreu. Se não fosse ele ter virado o outro, ele teria morrido mesmo. É, na verdade ele... Mas no outro ele não sabia se era real ou não, ele pensava que ele tava pirando. É, e ele no outro, na verdade, ele morreu, né? Ele ressuscita lá. Então, não é que ele quase morreu, né? Ele empacotou. Então a ideia inicial da história é isso, né? Aquele negócio, né? Tipo assim, tudo que foi escrito até agora, por melhor ou pior que seja, tá canônico lá na história da Marvel do Homem-Aranha, né? Infelizmente. Pois é. E o Morlun, isso, e o Morlun, que foi uma das criações do Straczynski, ele apareceu uma vez, praticamente matou o Peter se encheu de radiação, envenenou o Morlun e acabaram com o Morlun. Aí um tempo depois o Morlun volta, né, vivo, e sem explicação nenhuma porque que ele tá vivo, né, até Spider-Verse não tinha explicação nenhuma, e... Uhum. E basicamente, assim, o Morlun, ele aparece, morre, né, basicamente. E aí o que eles fizeram basicamente aí agora, eu tô falando muito basicamente, é que, bom, eles usaram, tipo assim, precisamos de um vilão ultra poderoso. Aí eles pegaram o único cara que já conseguiu matar o Peter, né, e que não tinha história desenvolvida direito, e criaram toda essa história por trás dele, né, dos herdeiros, de ele falando que ele viveu milhares de anos, na verdade a gente vê aí que é porque ele consegue se deslocar no tempo, tem todas essas historinhas. Eu preferia, né, que eles tivessem juntado sexteto de várias dimensões pra tentar acabar com os aranhas. Mas eu acho que é usada a ideia dos herdeiros aí. Mas eu acho que seriam fracos, inimigos fracos, não? Não, claro que não. Comparados, por exemplo, não precisa juntar, tipo, pegar a mesma formação do 616 lá, aquela primeira. Pode pegar uns vilões diferentes lá com o Homem-Aranha. Pode fazer uma versão diferente, mais poderosa, pô. Da Morlun Family, a personagem genérica que eu mais gostei foi a Mortícia Morlun. Que ela traz um monte de vilões diferentes de cada realidade e vai pra porrada. Assim, é tipo cão de caça, né? Ela traz os vilões. Essa parte é você. Oi. A questão eu acho que era mais porque... Vamos ser sinceros, o objetivo da história era ser fanservice. Quer coisa mais fanservice do que botar vários vilões de realidade alternativa do Aranha contra vários Homens-Aranhas diferentes? E botar, sei lá, o Aranha meio enfrentando o Abutre 2099 de novo, alguma coisa assim? Porque, vamos ser sinceros, seria bem mais legal do que vilões genéricos que você... não consegue distinguir quem é quem ali. Assim, eu acho que até daria pra ser outros vilões, sabe? Só que assim, eles teriam que dar uma overpowerizada neles, né? Pra serem vilões capazes de viajar a todo multiverso e realmente representar uma ameaça, né? E assim, eles teriam que colocar no máximo uns 5, 6, porque se nem todos os aranhas que aparecessem conseguiram desenvolver direito, se enchesse de vilão, não daria muito certo também. Mas assim, eu não tô falando que eu gosto dos Morlocks, até porque eu não gosto mesmo. Mas tipo assim, eu acho que representa mais perigo um vilão que já matou o Peter, entendeu? Eu acho que a ideia deles foi essa, sabe? A princípio, vamos colocar, tipo assim, se esse cara já matou o Peter, já quase matou uma vez e já matou uma vez, imagina uma família que tem até um cara que seja, teoricamente, mais forte que ele, né? Eu acho que essa que é a ideia. Então, assim, o problema não foi nem ser o Moro, não. Foi que a família dele, porque isso foi muito mal trabalhado. Eles não têm profundidade nenhuma. Se fosse, traz os Kravinoff, então. Que o Kraven já matou, olha. Assim, não de fato, mas praticamente matou. Matou. Se não fosse tranquilizante, tinha matado. Mas vamos ser sinceros, desculpa aí, Magaren, mas tipo, imagina a forçada de barra que seria um exército de Kravens multiversais. Não, sei, eu tô falando porque o Eric falou que ia trazer porque foi o vilão único que matou o Aranha. Não, o Kraven também matou. Não, então, mas é porque, tipo assim. E o Kraven usou o uniforme e foi superior ao Aranha, o único. É assim, o Kraven. Vamos dizer assim, o Kraven poderia ter matado, né? O único que matou foi o Morlun, mas eu entendi o que você quis dizer. Faz sentido também. Mas assim, o só tô querendo... E tem vários universos alternativos que os vilões matam. E eu tô falando vilões, tá? Não era eu. Disse que veio de mimimi, descaracterização. Por exemplo, tem um do zumbi Marvel que o Homem-Aranha lá despedaça o Homem-Aranha no meio rapidinho. É, assim, eu perdi a linha do raciocínio aqui. Perdeu a teia. Tudo bem, faz igual o Slot. Enche de um monte de coisa e depois retoma de onde ninguém sabe e já era. A história é basicamente... Tipo assim, eu entendi o que vocês estão comentando, mas... apesar de não serem personagens carismáticos, faz sentido com a história, sabe? Tipo, serem personagens que representam, entre aspas, algum perigo, né? Todos que apareceram ali fizeram uma porrada de aranha correr, né? Que normalmente não acontece com outros vilões, né? Mas a ideia inicial ali da história é que essa família, né, dos herdeiros, eles foram, atacaram aquele Master Weaver, né, que seria o tecelão, mestre tecelão? É, o tecelão. E ao invés de matar ele, eles perceberam, né, que poderiam usar os poderes dele para cruzarem entre os universos, multiversos e tudo mais, e ampliar a caça, né? Aí por isso que eles escravizaram. E matar os Homens-Aranhas que os fãs gostam. Ah, exatamente. A Marvel deve ter falado lá nos bastidores. Teremos Guerras Secretas, que é o nosso reboot velado. Pode matar quem vocês quiserem, porque eles com certeza não vão aparecer mais, né? Com certeza. Aí chegou no meio da saga, ou algum editor chegou assim e falou pro Slot: ei, peraí, tá fazendo sucesso. Para com esse negócio de matar todo mundo e ressuscita aquele robô gigante. Tá, então assim, antes da gente comentar mais, vamos falar um pouquinho dos personagens que participaram aí, né? A gente falou meio por alto, mas já de alguns, mas em Spider-Verse eles trouxeram de volta várias versões do Homem-Aranha, né? Que a gente não via há um tempo, e criaram novas também, né? Só queria comentar a sacanagem que foi que mataram o 1602 na prévia, cara. Que sacanagem, eu gostava muito dele. Pô, eu tava esperando tanto quando foi anunciado, falei, ei, 1602, o cara mata ele na prévia, então... Cara, eu já desconfiava que ele ia morrer, porque naquela capa sextupla da saga, que tinha lá todos os aranhas, inclusive uma porrada que só apareceu na capa, o cara não apareceu. Não apareceu não. Aí, peraí, cadê o cara? O cara é um dos mais famosos, não tá aí? Aí tinha alguma coisa errada já. Quando a gente gravou o Tweepcast das realidades alternativas, eu não lembro se foi pro ar, mas... A gente descobriu enquanto gravava que ele tinha morrido. Pois é, eu descobri escutando vocês. Eu já sabia, mas... A gente falou que aconteceu alguma coisa, né? Pra quem quisesse saber, pra dar uma olhada na internet aí. Então, eu não lembro direito o que a gente comentou, mas a gente descobriu na hora lá. Eles podiam ter feito pelo menos uma história de, sei lá, umas 20 páginas lá, dele lá. Então, mas fizeram em 5 páginas, não foi? Não, assim, a morte dele a realmente, assim, não que ele seja um personagem tão importante assim, mas eu senti, mas pelo menos eles contaram o que aconteceu depois, falaram que ele trabalhava ainda no teatro com a Marion Jane, então... Esse ficou um sentimento meio misturado de ódio e felicidade por saber que o personagem, pelo menos até o final daquelas 5 páginas, continuava vivo, né? Então... Até um negócio interessante que vocês comentaram, que Spider-Verse tem um problema, entre aspas, que assim, eles apresentam muitos Homens-Aranhas. E pra conseguir, tipo assim, muita gente reclamou que, ah, não, foi mal trabalhado, tal, foi mal... o fulano apareceu pouco, o fulano nem apareceu e morreu, tal... Mas, tipo assim, pra aparecer todos e trabalhar bem todos, ou teria que durar uns 2 anos a história, ou teria que ter umas 10 revistas por semana nas bancas, né? Porque é gente pra caramba, né? Independente do tanto que eles trabalharem em qualquer personagem, outros personagens ficariam sem ser trabalhados, né? E alguém reclamaria. Então, mas aí, tipo, eles pegaram a Seda, por exemplo. Aí resolveram falar, não, ela é a noiva. Eu acho que isso dava pra ter feito com a Mulher Aranha, com a Jéssica 616. Porque ela ficou lá no mundo dos herdeiros da disfarçada, ter sido muito melhor se tivesse falado, não, ela é herdeira, ia ajudar até no... herdeira não, a noiva, ia ajudar até no disfarce dela lá, ia ser um motivo a mais pro Morlun querer ela, porque não faz sentido nenhum o Morlun pegar uma Jessica Drill lá e querer ficar namorando com ela lá. Até porque a Jessica usava os como é que fala? Acho que é feromonos dela. Feromonos não, feromônios. Feromônios. Acho que ele usava isso no Morlun, por isso que ele se apaixonou por ela. Ela usava esse feromônios, era no Namor Pirata, né? É porque assim, na verdade, tem que ter em mente que, até pela história ser corrida, a história tinha muitas conveniências de roteiro. Nossa, demais. Ou seja, se a Jessica Drill fosse a noiva, ia ser muito fácil pros caras, tipo assim, porque se a Jessica Drill, ela sabe obedecer ordens, ela é um espiã, ela sabe agir. Tinha que ser uma tremenda imbecil que fosse colocar todo mundo a perder o tempo todo e matar uma porrada de gente. E aquele negócio aí, também, né? Tipo assim, o Kane, que é o outro... A gente, daqui a pouco a gente explica exatamente o que a gente tá falando de noiva, outro e tal, mas... O Kane, que é o outro, já tava lá. O... Como é que traduz Sion? Tipo, o Kane deu pra entender por que ele foi pra lá. Agora a Seda foi de puro... Não, calma, deixa eu só concluir aqui. Tem o outro, que é o Kane, e tem o bebê, né? Que é o Sion lá, que é o herdeiro, não sei. Uhum. Se a Jessica Drill fosse a noiva, não teria motivo dos herdeiros terem esperado até agora, entendeu? A partir do momento que a Silk saiu do bunker, que começou a caçada, porque os três mega totens, entre aspas, estavam disponíveis lá, né? Então, assim, faz um pouco de sentido. Se fosse a Jessica Drill, ficaria o povo falando assim, mas, caramba, por que os herdeiros esperaram até agora, se eles já poderiam ter agido antes, entendeu? Então... Então, mas aí, no caso, eles teriam que ter trabalhado isso de outro jeito, né? É, não, mas assim, vai... Mas a questão também é que, se for parar pra pensar, durante a história, dá a entender em vários momentos que eles estão sendo caçados há vários e vários anos. Tanto é que o Aranha Cósmico, ele percebe lá a caçada e vai tentar resgatar. Ele mesmo disse que só conseguiu resgatar algumas dezenas e por aí vai. E tem todo aquele lance também do Aranha Ezequiel da Terra 4, que já sabia de tudo e tava lá... Ele sabia de tudo e não queria contar nada pra ninguém, que é uma péssima ideia do cara. E se a Seda, ela foi libertada, sei lá, tipo umas 3 semanas atrás... Isso fica um pouco contraditório, porque em 3 semanas eles conseguiram matar dezenas de milhões de Homens-Aranhas, que foi o que deu a entender, da forma como é contado quando o Peter 66 é recrutado. Porque, se eu não me engano, até tinha não me lembro, um post que tinha, que estavam fazendo a contagem de aranhas mortos. Tinha, até a edição 9 já tinha mais de uns 20 a 30, sem falar que eles mesmos contaram que um deles, que era o Carne, estava... ele estava há centenas de séculos caçando e matando Homens-Aranhas em todas as realidades para expulgar lá um erro que ele tinha feito. E ainda por cima tem aquele negócio que o Aranha Superior, ele conta que ele estava há meses estudando e tentando entender o procedimento lá do Carne e dos herdeiros, enquanto ele recrutava os aranhas que ele conseguia resgatar. Você sabe que minha mente travou lá no início já, né? Você levantou um monte de perguntas aí que eu já não sei qual responder. Eu ia falar assim que dependendo do portal que eles atravessam, que tipo, não importava o tempo, tipo, eles podiam ir no futuro ou no passado, mas como caso. Você falou que eles falaram que já caçavam há décadas, então eu realmente não tenho nenhuma justificação pra isso. Mas eles não começaram a caçar a partir da libertação da seda. Eles já caçavam há muito tempo. Eles já caçavam já desde quando tinha pegado o tecelão. Se eles sabem, conseguem viajar no tempo, porque eles tiveram que esperar sentadinhos a plágio sair lá. A questão que eu lembro é que é mais ou menos assim. Desde a época do Straczynski, os Morlons, eles podem se alimentar de qualquer tipo de totem animal. A questão é que eles se focaram nas aranhas depois que descobriram a tal profecia, que é outra grande conveniência de roteiro, convenhamos. Que aquela profecia dizia que os Morlons iriam ser extintos dali a 1000 anos e que para eles não serem extintos eles tinham que matar 3 aranhas específicos, que era a noiva, o outro e o Sion. O Sion porque seria o aranha mais jovem de todo o multiverso, o outro porque seria o avatar das aranhas e a noiva porque o Slot Kid assim. Não, tem uma explicação, eu não lembro qual que é agora, mas a noiva é alguma coisa que eu não lembro porque que é o Slot Kid assim. Slot Kid assim. Bom, a gente tem que tentar falar da história, não dos bastidores. Mas faz parte da história. Não, o Slot não aparece na história. Ah, quer dizer, aparece. Paulo Atua aparece. Então, aí eu vi em algum lugar falando que eles caçavam as aranhas por causa da profecia e também porque, como eles controlaram ali o mestre tecelão, né? Aquela teia da vida e não sei lá o que e tal, ela, sei lá, não sei se ela tá mais ligada a aranhas do que a outras coisas. Você tem alguma coisa assim que é mais fácil achar as aranhas pra eles. É um dos motivos deles irem principalmente atrás de aranhas, né? Mas... E alguém comentou aí sobre o Carne tá matando há séculos e tudo mais, com aquela máscara na cabeça, né? É porque ele teve a oportunidade de matar esse mestre tecelão e ele acabou hesitando porque o tecelão falou com ele, né? Que sabia que ele não queria matar e tal. E a mãe dele acabou morrendo, né? Aí eles prenderam aquilo na cabeça dele e exilaram ele, né? É por isso que ele... E detalhe que a família dele já não gostava muito dele. O Morlun parece que já implicava com ele já. Aí escatou, escorraçou ele de lá depois disso. Exatamente. Então, assim, voltando a falar das aranhas, dos aranhas e das aranhas aí que tem homens aranhas, mulheres aranhas, garotas aranhas e tudo mais, eu comentei que foram apresentados alguns novos, né, e também foram resgatados alguns que não apareciam há muito tempo. Obviamente que sem tempo para desenvolver todo mundo, né, alguns foram só mostrados em um quadro rapidamente, né. Mas eu acho que a que fez mais sucesso aí, que tá todo mundo falando, é a Spider-Gwen, né? Foi a única também que eles criaram, que eles usou, né? Porque aqueles outros da Edge of Spider-Verse lá criaram e deixaram de lado. É porque a Spider-Gwen, ela fez sucesso antes da revista sair, né? Então aí eles aproveitaram e usaram bastante ela. Né? Cara, usou... Não, só um instante. Diga. Vai falar. Não, ia dizer que ela usou ela em termos, porque vamos ser sinceros, se você tirar ela da história e na... Ela só aparecia pra dizer: eu não vou morrer, eu não sou aquela Gwen, Peter. O meu Peter morreu. Pior que é verdade. Foi isso mesmo. É tipo assim, é uma personagem interessante. Ela só fez, né, sucesso. Ela é interessante por ser a Gwen. Você nunca imaginou que ela podia ganhar poderes, mas ela só fez sucesso porque é a Gwen. Exatamente. Eu dou um valor pra ela exatamente por isso. Então imagina o Slot lá no, na salinha dele. Ah, eu vou criar aqui uma personagem que vai fazer sucesso. É, todo mundo vai falar. Ela vai ser a noiva, ela vai ser isso. Vai ter um monte de gente falando, fanart pra todo lado, e não sei o que. Não sei se vocês viram, mas a Gwen que o Dan Slot lá que imaginado era totalmente diferente dessa que eles fizeram. Saiu na notícia lá. O uniforme, como era, né, pra ter sido a saga. Uhum. Ele queria era de outro jeito. É, ele queria um uniforme parecido com o da noite que a Gwen Stacy morreu lá. E aí acabou virando esse uniforme. Mas a ideia da Gwen acabou sendo dele aí, né? Não da aparência, mas da personagem. Sem querer, né? Ele deve ter... É, sem querer, porque ofuscou a plágio lá. A toda queridinha dele. Bom... Então, a história da Gwen aí, a gente não vai entrar em detalhes de todo mundo aí, né? Mas é basicamente isso daí que o Magari comentou, que é o universo em que a Gwen ganhou os poderes, né? Sim, e o Peter acabou virando o lagarto de lá. Ele ficou, tipo, querendo ganhar poderes pra se aproximar da Gwen, né? Tipo a gata negra, assim, com o Homem-Aranha. Só que aí não deu muito certo e foi pro espaço. Exatamente. E aí ela, igual eu comentei, ela fez sucesso pra caramba. tipo assim, já era a personagem mais popular antes de todo mundo ler qualquer revista dela, né? E aí... E também por causa do filme, né? Que tava na época do filme. Pois é, e obviamente, né? Obviamente foi sucesso pra caramba. Atualmente ela tá, enquanto a gente tá gravando, ela já tá com revista solo e tudo mais, né? Teve também, que vocês comentaram, da Silk, que foi uma personagem que entrou nessa nova Amazing, né? Pós-Superior Homem-Aranha aí. Que em Spider-Verse é uma personagem extremamente chata. Mas eu li a primeira edição da revista própria dela e eu vou te falar que eu achei interessante. É totalmente diferente da personagem. Arte, né? Oi? Gostei da arte também. É escrito por quem, Eric? Pô, nem lembro. Mas não é o Slot, não. Por isso que é legal, então. Você gostou. Não, assim, realmente me surpreendeu, sabe? Falei assim, caramba, olha só. Começaram, tipo, só um comentário rápido aqui, que botaram, tipo assim, ela foi procurar os pais, só que os pais sumiram misteriosamente, sabe? Eu fiquei curioso, tipo, o que aconteceu com os pais dela? Então, conseguiram criar uma história interessante. Ela é escrita pelo Rob Thompson. Isso é explicado já, porque... Rafael, você que ficou elogiando pra caramba aquela Spider-Lady, não foi? Foi. Spider-Lady. Comente aí um pouquinho sobre ela. É uma versão aí nova, né, da Tia May, chama May Rayleigh. É do universo do século XVIII, se não me engano, não lembro qual certo. É, que mistura também um pouco tecnologia avançada, né? Steampunk, não sei como pronuncia direito. É steampunk. É, nesse universo dela aí, ela parece que ela é rica, ela é da alta classe, né? Social. E parece que ela não tem poder, né? O poder dela vem do traje dela, da roupa lá que ela criou. E que não, né, na história lá deram uma explicação de que o traje que ela criou tinha uma essência do Totem lá. Eu achei o universo dela bem interessante, os personagens lá. Ela tinha uma relação com o Harry de lá, né? E a melhor coisa dela, melhor coisa que o Harry de lá é o Nicolas Cage. É, igual mesmo. E basicamente isso, não, foi pouca coisa que mostraram dela por enquanto, né? Eu gostei do visual dos vilões, pareceu o Sexteto Sinistro lá, que o Miguel O'Hara botou pra correr. E basicamente isso, não mostraram muita coisa dela, não. É uma das que eu queria que tivesse título, né? Mas ela só tem comentando título. Em cima, esse visual da. Esse visual da Spider-Lady, ela foi. Assim, todo o universo foi baseado numa fanart, né? Que um cara ele imaginou como seriam os personagens. A Marvel parece que chamou ele pra desenhar, inclusive. Sim, exato. Tanto que ele que escreve a história na revista do Spider-Verse dela. Foi a história que eu mais achei legal, né? Na Spider-Verse, né? Então, um dos outros personagens novos que apareceu foi aquele Spider UK, né? Que é United Kingdom, que é lá da tropa dos capitães. Britânia? Bretanha? Bretanha não, né? Britânias, né? Aqui tipo, parece que é ato slot, né? Aqui no Brasil, tanto faz. É verdade. É Britânia ou Bretanha. Exatamente. Que é um Homem-Aranha, mas que faz parte dessa tropa que monitora o multiverso e tudo mais, e ele acaba descobrindo, né, que tá acontecendo tudo isso e resolve entrar em uma missão pra tentar resgatar os aranhas e ajudar de alguma forma, né? Sim, detalhe que ele não é o Peter, né? Porque a maioria das versões geralmente é algum Peter alternativo e tal. Ele é outra versão do Billy, né? Que é o Capitão Britânia, do 616. Exatamente. Então... É porque tem precedência o Capitão Britânia contra os Homens-Aranhas. Então tem que ser um Braddock, não um Parker. Mas o que eu achei engraçado dele é porque a história dele é que explica porque... até uma reclamação que eu vi gente falando que os herdeiros podiam estavam fazendo e acontecendo ali e não tinham entidade multiversal ou cósmica para colocar eles no lugar deles. Que é simplesmente o multiverso estava uma zona... Tava tendo coisas muito mais importantes pra acontecer. Qualquer Zé Ruela podia sair dizendo que era o rei do multiverso, que ele não ia se preocupar com o Zé Ruela. Eles tinham preocupações maiores ali pra resolver. As incursões lá, né? Sim. É, inclusive, o mundo do Capitão Britânia é destruído durante os eventos, né? De Spider-Verse por causa de uma das incursões. Né? Pois é, e o Dan Slott sacaneou o Jonathan Hickman por causa disso. Porque o Jonathan Hickman já tinha colocado, antes de Spider-Verse começar, a capa do Capitão Britânia mostrando toda a tropa, inclusive o Aranha Britânico morto. Aí... Pois é, o cara... Tá ficou louco. E deixa o cara vivo. Talvez vai morrer ainda, talvez vai morrer. No caso, eu acho que ele vai morrer ainda, infelizmente. Acho que é a única criação do Dan Slott que prestou. Tá, então, de novo, acho que... Quer dizer, tem vários outros novos, né? Que em Edge of Spider-Verse apareceu vários Homens-Aranhas ali e tudo mais, né? E, na verdade, se for parar pra pensar, tirando a Gwen e a Evangelion, os novos que apareceram todos morreram na própria Edge. Não, o terceiro Mega ficou, não, o terceiro ficou vago. Não, é, o Mega Man morreu. Não, ele ficou vivo. Deixou em aberto. Ficou deixado em aberto, mas só esqueceram totalmente, ignoraram. Então morreu. Se ele não apareceu mais é porque morreu. Deixou em aberto, ele não apareceu. Ele deixou em aberto, pronto, dane-se. Ninguém comprou sua revista, não vai ter como. É, não vendeu bem e ele deixou pra lá. É. Mas se eu ser sincero, já pode falar desses aranhas alternativos, tudinho? Bom, a gente tá... estamos comentando aqui, pode falar à vontade. Eric, fala logo do seu favorito que apareceu salvando todo mundo. O Deus Aranha? Aí você fala, qual? Aquele Al Apaek? Não, sou pai também, obviamente. Cara, que aparição triunfal. Foi uma das melhores cenas da saga. Pena que ele enfrentou um cara que tinha acabado de absorver um poder do universo inteiro, né? Pena que ele enfrentou um cara que o Slash tirou do lugar que o Batman gosta de escudo. Ah, vai, é o pai lá do Morlo, né? É o pai. Eu sou poderoso, eu sou. Morri. O Slot sobreviveu. Isso que é um feito. Ó, o Solos, só adiantando aqui, que é esse cara. O diretor do Rival Schools. Tipo assim, ele começou do jeito que... Tá, vai, é meio estranho assim, então, mas eu achei interessante. Eu falei, caramba, o cara realmente é poderoso, né? Mas morreu da forma mais idiota do mundo, né? Tá claro, ele... Ele era só uma artimanha só pra matar o Aranha Cósmica, que era o mais forte. Depois que matou, se livraram dele fácil. Mas a gente já discutiu pra caramba sobre o Aranha Cósmico, e tipo assim... Existe a justificativa do porquê que ele morreu, né? Sim. Tem gente que não aceita, mas... A justificativa que morreu existe, né? Mas a gente tem uma aranha cósmica aqui, o que a gente vai fazer? Sei lá, cria um personagem aí que, por coincidência, é o único que pode se alimentar de energia cósmica. Depois que ele matar o cara, acabou, se livra dele. Na verdade, é porque é que nem Pokémon. O Solos tinha vantagem contra o Aranha Cósmico e o Kane tinha vantagem contra o Solos. Exatamente. Então o Aranha Cósmico venceria o Kane. A única coisa que não faz sentido nisso aí é o Morlun ter vantagem sobre o Kane, entendeu? O resto casa, sabe? Apesar que o Morlun mata o Kane com o próprio tentáculo do Kane, né? Tem um esquema. Mata entre aspas, né? É, mata entre aspas. Mas assim, puxando o Capitão Universo então, que é uma versão do Peter que manteve os poderes do Capitão Universo, né? Cósmicos. Os poderes cósmicos, né? Do Capitão Universo. A Força Enigma, né? Isso. Eles falaram, né, desde o início ali, que os herdeiros, eles se alimentam dos totens, né, da energia vital e tudo mais. Uhum. E aí eles colocaram que o cara lá, que é o herdeiro mais antigo, né, que é o mais poderoso, ele consegue absorver mais energia, né? E aí eles... Coincidência. Mas faz sentido, se você for parar pra pensar que o pai é mais forte que o filho. Sei lá, mas não faz muito sentido poder cósmico com poder do totem, que é tipo poder de origem mágica, mística. Eles se alimentam de essência vital, basicamente, né? Sim. Independente de qual animal que é. Ah, não, então tá certo. É só pensar que naquele universo o poder cósmico era um poder vital, então permitia que o cara pudesse absorver e blá blá blá. Mas a verdade é que o Aranha Cósmico, toda a verdade é essa. Ele tinha todo o poder e nenhuma atitude. Porque ele passou a história inteira com os braços cruzados. Quando os Morlos atacaram aquela terra, ele esperou matar uns 5. Aí, agora eu fiquei zangado, vou começar a atacar vocês. Detalhe que ele ficou preparando poderzinho de anime, né? Pra atacar os Solos lá, né? Uma coisa que dá pra reparar nele na história é que ele estava realmente extremamente autoconfiante, né? Tem esse detalhe. Sim, tava. Não, uma coisa bastante. Mas só tem uma pessoa mais autoconfiante do que ele. Porque enquanto o cara lá ficou querendo brincar de fazer o Hadouken de 20 minutos do desenho do Ryu, do SBT, o Solos encontra o aranha gigante, que é o avatar de todas as aranhas, o cara que poderia matar eles. Aí, essa é a presa definitiva. Vou tirar a camisa e ficar de peito aberto contra o cara, parado. Detalhe que ele morreu falando que nunca se sentiu tão vivo, né? Aí o cara vai e enfia o negócio no peito dele e morre. Então, é... Que isso? Eu não sei... Eu imagino que quem tá ouvindo leu, porque se não tiver lido, tá um papo maluco que é o nosso papo, né? Mas senão não vai ter entendendo nada. Mas... Tudo bem que leu, também não entendeu nada, então. Não, eu entendi, Magalhães. Eu entendi. Não, você criou artifício na sua mente pra falar, tá, eu gostei. Não, igual eu faço pra saga do clone. Não. Assim, a história Spider-Verse tem um monte de ponto negativo, mas é aquele negócio. Tem uma galera que não gostou. Já a gente vai entrar na parte boa da Spider-Verse. Ele vai falar dos tains, do tem um monte Areia de Escarlate. É porque é igual a gente comentou de filme uma vez, tipo assim, quando a pessoa não gosta, tudo tá ruim, sabe? Tipo, não, tem as partes legais. Tem parte que faz sentido e todo mundo fala que não faz, entendeu? Então, não faz. Tipo assim, ó, o negócio é o seguinte: existe o Morlun, existe o pai dele que é mais poderoso que ele. Todos os herdeiros se alimentam de essência vital. Tem um cara que o poder dele é uma essência vital pura. Ele se alimenta, sabe? Faz sentido pra caramba isso aí, não é forçado. Faz. Não, é assim, lógico, negócio. Forçado não é. Agora o cara ficar parado e deixar todo mundo sair morrendo. Isso ficou coitado. Porque ele conseguiu matar o Jennings com um golpe só. E deixou o Morlun vivo, deixou sei lá mais quem vivo, porque não atacou logo de uma vez. Porque não pensou. Pronto, apareceu. Não, mas só pra lembrar, os herdeiros eles se movem bem rápido. Não falam que eles se movem mais rápido que a velocidade da luz, que nem o sentido de aranha conseguia detectar. Não, mas eles. Não, mais rápido que a luz. Se vocês pensarem, o Peter resistiu lá mais de 12 horas, primeira vez que enfrentou o Morlun. O Aranha Cósmico não resistiu nem 5 segundos lá contra o Solos. Mas era o Solos, né? Então, mas tipo, a diferença era a mesma, por exemplo. Não sei. Cara, é porque o Peter naquela época ele tinha atitude, né? Porque, né, cara, é que naquela época o Peter tinha atitude. O cara nunca teve atitude. Assim que o Solo agarrou a cabeça dele, eu vou morrer. Aí pronto. Mas aí o Kane, que é o outro, né? Que é uma das principais ameaças aos herdeiros lá. Ele consegue matar o Solos, que até aí eu tava tipo assim, beleza, é porque o cara é o outro, né? Tipo, ele tem o, sei lá, alguma coisa mística que é mais poderosa que qualquer coisa contra o Solos. Só que aí ele morre muito. Ele morre, entre aspas, extremamente fácil contra o Morlun, né? Pois é. É isso daí, ficou meio estranho. Não, e sem falar que ele matou o Solos, mas na luta contra o Daemus. Na luta contra o Daemus, ele também enfiou os ferrão lá no peito do Daemus e o Daemus nem foi afetado, não. Não foi, foi o não, Otto. Aquela parte. O Otto depois acaba com ele, o povo fala, ó, você matou ele. Não é essa parte não que você tá falando? Não, é antes disso, foi na primeira edição. Eu acho que mostra lá os novos guerreiros lá e o Ken lá todo caído. Uma desculpa bem descarrapada da Marvel de usar o roteiro do Dan Slott pra matar os. Não, matar não, mas destruir os novos guerreiros só porque a revista foi cancelada. Aí o Ken enfia os ferrões lá no peito da Daemus, Daemus tira e arregaça, continua arregaçando ele até os outros aranhas chegar. Foi pego de surpresa, coitado. Olha lá. Não, tem explicação aí, nível de poder. O Goku lançando o Kamehameha no Freezer é uma coisa. O Goku vai sair aqui lançando o Kamehameha no Freezer, o Freezer é derrotado. Foi o que aconteceu. O cara virou aranha gigante e o poder ficou mais efetivo. Mas só tinha sugado o poder do Aranha Cosmo. O cara tava com o poder de universo lá. Ele gastou no Leopardon lá pra arrancar o braço do Leopardon? Não é isso não. É que vocês esqueceram que assim que ele saiu daquele universo, perdeu o poder todo. É, tem esse detalhe, né? O poder cósmico só funciona no universo que ele tá, né? Que é uma das grandes revelações de Spider-Verse. Também, se parar pra pensar, faz sentido, né? Porque é o poder do universo, né? Se você sai daquele universo, não faz sentido o poder ir junto, né? Senão você vai ter dois capitães universos no mesmo universo depois, né? Isso é legal. É que nesse caso aí, essa regra já tinha antes. Todos esses poderes onipotentes, eles só funcionam no seu universo. A manopla do infinito é do mesmo jeito. Sim. Ah, é verdade. No crossover lá dos Vingadores com a Liga da Justiça. Tem essa explicação também. Quando eles estão caçando lá os tesouros lá, que eles falam que parece que o cubo cósmico e a manopla não funcionava no universo lá da Liga lá. Aí tem essa explicação também. Na Vingadores do Marvel Now, as joias do infinito lá são destruídas daqui e tal. E eles vão em outro universo pra pegar as joias de lá, né? Tem um esquema assim. O universo Ultimate também tem a própria manopla também. É, então tem um esquema desse mesmo. Certo. A gente tá com o papo totalmente solto aí. Podem. Não, eu ia comentar sobre o Spider-Punk, mas eu tô com medo do Rafael xingar ele. Cara, chama. Ok, se é pra falar dos aranhas mesmo, eu achei legal o Aranha Índia, que foi o único que se tocou da verdade. Que todo mundo ali é um pastiche do Peter Parker, minha mulher. É. Assim, e o Brian querendo ainda enganar ele, né? Tinha o... Como é que chama? Também eu gostei muito do Aranha Noir. Porque durante aquela fase da história ele tava matando todo mundo. E o roteirista dele, acho que é o Brian Reed, o que escreveu os encadenados dele, escreveu o Spider-Verse 1, que é com ele também, bateu o pé pra tentar salvar o cara. Aí fizeram aquela despirfarrapada de que ele levou um chute entrou em coma com um chute e com isso voltou lá pro universo dele e ficou a salvo. Eu achei tosco do jeito que tiraram ele da história, mas também gostei dele ter ficado vivo. Ah, sim. Pelo menos mataram, né? Então. E também que eles aproveitaram a edição dele pra continuar a saga dele, já que ele não teve outra minissérie, pelo menos continuaram lá a história dele. Tá mostrando o que aconteceu lá com a Gata Negra depois do segundo encadenado e por aí vai. Eu vou falar pra vocês que até hoje eu não li Homem-Aranha Noir. E o outro lá, personagem que eu também gostei que apareceu voltando foi o Aranha do Mangaverse, que o único problema dele foi que Na edição que ele aparece no Spider-Verse 1, é a continuação da história dele que estava acontecendo lá no Mangaverse, nas minisséries dele. Que ele se tornou um dos últimos heróis vivos lá do Mangaverse e a Mary Jane se tornou a nova Mulher-Aranha de lá. O problema foi que na história do Spider-Verse é contado de um jeito que é a história do Aranha Mangaverse normal, que ele é americano e por aí vai. E quando o cara aparece na história principal, na Amazing Spider-Man, o Slott parece que nunca leu nada do personagem e praticamente... Colocou ele japonês. Falando em japonês normal. Mas ele fez isso com a May também no universo dela lá. Quando o Peter morre, eles falam que só tem dois herdeiros lá no universo dela, que era ela e o irmão dela. Eles esqueceram do Kennedy lá, do Darth Devil, da Jessica Drill de lá, da Julia Carpenter. Ignorou um monte de coisa. Pois é. Parece que ele não conhecia. Mas esse artifício eles podem mudar. Eles podem falar que antes de chegar na May deles, o Demos foi lá e matou geral também. Não, mas eles estão vivos. O Darth Devil vai ter guerra em Guerras Secretas. Ah, mas o Homem-Aranha da Dinastia M morreu no prelúdio e já foi anunciado que ia ter saga dele na Guerra Secreta. É. Tá, então assim, já vamos tentar organizar um pouco o assunto aqui que a gente tá tendo, né? Sobre a história e tudo mais, que a gente tá falando vários acontecimentos, mas vamos tentar aqui guiar mais ou menos o papo conforme as histórias, as revistas que saíram, né? Porque assim, Spider-Verse é dividido em duas partes, né? A gente tem o prelúdio, que é o Edge of Spider-Verse, e tem o Spider-Verse em si, né? Não, tem três partes. É o prelúdio, que é o Edge of Spider-Verse, e a segunda parte é a boa e a ruim, que é a principal e os Thaís. Então, o Ed basicamente começa. Que merda. Que beleza. O Ed Brock começa. Ed of Spider-Verse é basicamente. Ele começa ali no. Caramba, não lembro o número. Superior Spider-Man 17, não sei, que é quando. Deve ser por aí. Quando o Homem-Aranha Superior ele some, né? Na explosão ali da Alchemax. Por falar em sumir, é aqui a minha parte que eu vou sumir. Já volto. Não, mas vou falar do Ed em geral, só tô falando início aqui. A melhor parte da saga foi o Ed. Ele some ali. Eu estou sumindo nessa parte. Eu não sou superior o suficiente pra participar disso. E assim, a ideia é que tudo que acontece em Spider-Verse acontece entre a hora que ele sumiu ali na Alchemax, na verdade nos Laboratórios Horizonte, né? Até o momento em que ele reaparece, né? Então basicamente o que acontece ali é que ele vai parar em 2099, acaba descobrindo sobre os herdeiros e tudo mais e começa a juntar um time, né? Eu quero comentar dessa parte uma coisa rapidinho. Diga. É que na Superior 33... Eu acho, né, que tem a Edge, nela você vai sentindo na saga a urgência, né, dos Homens-Aranhas lá, que eles estão correndo realmente perigo, né? E lá tem mais, sei lá, um clima de mega saga que na minissérie principal, na minha opinião, não teve. Então... Que eu também achei as coisas lá mais bem elaboradas. Até o Superior eu achei mais bem escrito um pouco, né? Pois é, o Nicolas Cage, o Christian Cage lá. Conseguiu o que eu achava impossível, não me importar com o inferior. Pois é. A personalidade do Superior tava muito diferente no que é no... na revista principal, porque ali, tipo, na revista principal ele é arrogante, assim, tudo bem, ele também é arrogante nessa revista, só que ele é muito exagerado com o Dan Slott, muito. É porque o que o Dan Slott escreve, eu acho meio caricato, sabe? Tipo, é exato. A pessoa que é inteligente demais. A pessoa que é fraca demais, sabe? Tipo, não tem as nuances e tudo mais, né? E aí você bota o Humberto Ramos pra desenhar, que combina bem, né, com a ideia. Porque ele caricaturiza tudo, né? Mas, basicamente, essa parte de Edge of Spider-Verse são os aranhas ficando sabendo do que tá acontecendo, né? Que os herdeiros estão se levantando e chegando mais próximo agora, né? E aí, tipo assim, tem gente que pergunta, mas por que que só agora foi mostrar esses aranhas que a gente conhece e tudo mais? Mas, tipo assim, a ideia é que o multiverso é praticamente infinito, né? Então, eles mataram milhões de aranhas que a gente nunca vai ficar sabendo, né? Mas aí é nessa fase que o Otto reúne a equipezinha dele ali, que o Peter fica sabendo e tal, e que em paralelo eles deram carta branca para alguns artistas criarem versões dos aranhas, né? Que surgiu a Gwen, surgiu o The Evangelion lá, né? Que era a menininha. O Mega Man. Aquele de terror, né? Que eu achei interessante a história. Que muito boa essa edição. Eu não gostei. Pra mim é a melhor edição, pra minha opinião. É totalmente eu diferente. Eu gostei do Mega Man. Ela foi a do Mega Man é a pior. Pois é. Cara, é porque do Mega Man eles colocaram um desenhista que eu acho que nunca roteirizou nada na vida. Aí a metade da história são recordatórios do que aconteceu na vida do cara. É verdade. Tipo assim, só fica dando. Parece uma introdução pra uma história que nunca acontece, né? É. Mas sei lá, eu achei o personagem legal. Eu gostei, eu achei diferente. Então, a aparência é ok. Mas tipo assim, não tem muita história, sabe? Assim, pra. É. Ele. O roteirista tem que ser interessante, porque a ideia do personagem era boa. O problema é que eram 20 páginas. Foram 18 de introdução e ele morreu na 20ª. É, pois é. A Gwen, por exemplo. O roteirista dá só pra fazer isso. Então, na história dela, você consegue entender perfeitamente que ela ganhou os poderes, que o Peter morreu, eles acusam ela de ter matado ele, e a polícia persegue ela, até que no final ela revela pro pai dela quem que ela é. Sabe, tipo assim, é praticamente uma história fechada, né? Um arco fechado. Uhum. Um arco não, porque é uma história só, mas deu pra entender a... E, se eu não me engano, foi 2 páginas. Eles conseguiram apresentar a personagem, a origem dela e a motivação dela. Praticamente, o cara foi muito bem nisso aí. Foi. A gente tá falando o cara. Vamos só ver aqui quem que é o. É o Latour, o nome do cara. Isso. Jason Latour. Exatamente. O Spider-Man, o Evangelho lá, o que eu gostei. Nem tanto da história, eu gostei daquelas referenciazinhas que ele joga no meio, tipo. Eu achei que essa história aí essa história da Penny, né? Penny Parker, eu achei ela bem mal escrita, na minha opinião. Mas eu vou dar um desconto porque o cara. Não, eu vou dar um desconto porque o cara nunca escreveu. Eu acho que se eles voltassem com essa ideia. Então, se eles voltassem com a ideia da história com, tipo, o cara que escreveu, que eu não sei o nome, mas eu sei que foi a primeira vez que ele escreveu algo, com um outro roteirista, eu acho que seria uma história bem legal. Porque a ideia é interessante mesmo, na minha opinião, mas foi muito mal planejado, muito mal executado. E ficou vivo no final, não ficou? Ficou vivo, tanto que ela participa do Spider-Verse até, tem página que ela aparece. Mas sinceramente foi um dos melhores artes ali, viu? Eu queria ver mais revista com esse cara. O cara desenhou muito bem, na minha opinião. Eu consegui ver todas as expressões da personagem lá, assim, gostei muito. Um negócio que eu esqueci de comentar quando a gente falou do Capitão Britânia lá, é que eu tava lendo numa entrevista, nessa mesma entrevista do Dan Slott que ele falou da aparência da Spider-Gwen lá, que ele queria o Capitão Britânia e apresentaram um cara totalmente punk pra ele, não sei o quê, falando que era a representação da Inglaterra e tal. Ah, sim. Aí ele falou, não, calma aí. Sim. Capitão Britânia tem que ter um padrão e tudo mais, mas fica tranquilo que esse personagem que você criou, a gente vai usar ele, vai mostrar ele o tempo todo, ele vai aparecer em tudo quanto é canto da história. E aí eles criaram aquele Spider-Punk, né? Então é. Sim. Ao invés de simplesmente descartar o personagem, eles ficaram mostrando ele e realmente ele aparece em todo canto da história, né? O tempo todo ele tá lá. Mas eu não entendi o que isso tem a ver com a Inglaterra, né? É sério que o rock é punk lá, é o melhor? Não sei, não entendi nada. Punk no final dos anos 70, que era uma forma de reação contra a crise econômica e a recessão que existia no final dos anos 70 e início dos anos 80. Que isso? Todo funk é britânico, cara. Saído do punk britânicos. Tem tudo a ver com o cara. Ah, então faz sentido. Legal. E nesse meio tempo também tem o Morlun indo atrás de todas as versões dos Homens-Aranha 2099, né? Até que ele chega... É, primeira parte legal dessa. E aí, um dos Miguéis. Um dos O'Hara, que é o que tá com a Mary Jane, né? A gente até comentou dele no Tripcast lá dos Universos Alternativos. Pois é, muito triste. Ele percebe, né? Ele já ouviu falar do Morlun e ele começa a tentar dar um jeito e tal. E ele sabe que o Morlun só tem medo de um lugar, que foi onde ele já morreu, né? Que é na Terra 66. E aí ele dá um jeito de fugir pra lá, pra encontrar com o Miguel de lá. E só que ele acaba morrendo no caminho. E a hora que o Morlun vai pisar, ele vê que ele tá no 66 e faz a cara de medo. O Miguel faz ele arregar. Ele caga na calça e vai embora. Ficou louco nessa parte. O Miguel fala assim pra ele: você quer vir, então você vem. Mas você vai apanhar. Então, aí, na hora, quando eu li, eu imaginei que ele tava com medo do Miguel em si, sabe? Tipo assim... Não, mas parecia mesmo. Mas então, era aí depois, do universo. É, depois que eu fui entender que era do universo 66, né? Que ele tá com medo. Mas essa parte toda faz parte do prelúdio aí, né? Então, quem tá ouvindo que não sabe, não liga pra spoiler, tá ouvindo até agora, isso, sei lá, talvez vai parar na teia ou vai parar naquelas Superior 1920 que a gente comentou em algum programa aí. Talvez é ignorado. Não, acho que não, acho que sai. Mas assim, não se assuste quando aparecer um menino que começa a comer aranhas e comer animais e tentar matar a namorada, né? Virar um monstro aranha. É legal, a história é legal. Não, ainda voltando nesses Miguel aí, tem esse que tava com a Mary Jane, que eu fiquei triste por ter morrido. Descanse em paz. Tem um que eu fiquei feliz. Então, é aí que eu vou chegar. Uma dica. Esse era o dos exilados, que tinha terminado todo feliz com a Mary Jane lá e foi pro espaço. Descanse em paz. E o outro que fiquei feliz que morreu foi o Miguel, o retardado mental, crianção lá do Time Storm. Sim. Nem aparece a cara dele direito, né? Na verdade, o Peter David aproveitou pra eliminar todas as variações de Miguel, né? Ele só queria só o dedo, só. Deu o Miguel. Vale. Tá, peraí. Deu o Miguel. Chega, né? Cara, é o Peter David de uma de Jim Starlin nesse negócio aí, porque o Jim Starlin que adora desconsiderar tudo que fizeram com o Thanos, que não foi ele. Aí o Peter David olhou assim, ok, o Slot fez isso aqui com o cara, os exilados fez isso, fez aquilo, vou matar todos e dizer que esse aqui é o Miguel canônico e vou seguir com ele. Mas pelo menos, mas ok, esse daí eu aceito, porque eles realmente morreram, né? Tipo assim, ele não desconsiderou apenas a história, né? Tipo, ó, eles existiam, mas acabaram de morrer. É basicamente isso. Mostrou a história deles que eles tinham até aquela hora e morreu. Não apareceu só e eu tô aqui, morreu. Agora o McCarran me fez imaginar que o cara do exilado chegou no céu, tem universo 66, morreu. Mas foi legal que assim, o dos exilados foi um dos que foi mais trabalhado, né? E aí, nessa história, ele acaba sendo quase que o principal da história ali, né? Que ele que tá correndo atrás e tal. A história é focada nele, né? É, exatamente. Se eu não me engano, esse mídia. Já eu confirmo, mas acho que esse rumo dos exilados, quando introduziram o 2099, era o Peter David. Pode. Não era não. Não? Era não? Não era não. Não sei. Tá, e uma das últimas coisas que acontece aí logo depois disso, do 2099, é o que fez vários fãs chorarem e me deixou triste também, que é o Daemons indo lá no universo MC2, né? No MC 1.8, sei. E matando o Peter Parker, né? Coitado. Essa história aí tem muito furo, velho. Só que corrigiram depois. A Mary Jane largando os filhos dela pra ir morrer, fala: Tama, cuida do bebê que eu vou morrer com seu pai. Prefiro morrer do que ser mãe solteira. Então, eu fiquei puto com isso, velho. Cara, eu já sabia. Tem um negócio que eu falei dos totens também lá, que ignoraram, né? Os outros tem no universo lá e falaram que só tinha amigos. Eles podem usar desculpa, eles podem falar que antes de invadir a casa da May, eles podem ter matado antes, mas isso aí também, né? Pensar desse jeito é um furo mesmo, né? Duas coisas vocês estão se esquecendo. Primeiro, o Daemon era o mais burro de todos. Ele só sabe que um cara é um totem aranha se ele tiver com a fantasia de Homem-Aranha. Ou de Garota Aranha. detalhe. Se não tem corpo, não tá morto. Eu já sabia que os outros estavam vivos, porque a May passou a saga inteira daquele menino que todo mundo morreu, e só apareceu o corpo do Peter. Então, eu sabia, eu tava imaginando. Quem fala que só tinha dois totem lá é o Ezequiel, a aranha lá. Que não, fala pra ela dizendo, que você tá... namorado dela, que eles não tinham morrido. Ah, sim, não, entendi. Não apareceu, entendeu? Uhum. Os outros. Agora o Ezequiel também, cara. Tu vai confiar no cara mais. Assim, eu não sei se ele é burro ou se ele é safado. Porque ele sabe tudo, mas ele tá. Não precisava. Ele só precisava dizer. Ele podia ter dito: é, Seda, não saia daqui porque você é a noiva. E se você sair, eles vão achar você e todo mundo vai morrer. Aí não, fique aqui. Não, mas eu lembro que durante. Desculpa, eu lembro que durante o Amazing, quando o Peter ia soltar a Silk, o Ezequiel tinha gravado uma mensagem e o Peter ignorou completamente. Beleza. É verdade. O Ezequiel, o Peter foi o causador de tudo isso. Ele que ferrou com todos os aranhas, você pensar bem. Então, além de inútil, ele que foi o estopim de tudo isso. Por isso que eles colocaram ele como líder, né? Agora resolve essa bosta aí. E ele ainda não conta, tem que derrotar os caras, né? Não, eu não entendo. Por que é que aquele Ezequiel da Terra 4, ele simplesmente não chegou e contou pra todo mundo? Gente, é isso, isso e isso. Tô pensando fazer isso e isso aqui, pronto. Mas não. Foi, precisou chamar o Peter do meio-meia, porque ele era o Harry Potter, como falaram que ele era. Misturado com Cebolinha. Mas passa, porque ele foi o único que já matou um herdeiro, né? Vai, passa, deixa ele. É, ele foi o único que já matou um herdeiro. Aí na edição seguinte, o Otto mata um. Na edição seguinte, o Parece mata outro. Na edição seguinte, o Miguel mata outro. O Ben Hale e o Kane matou um, os dois sozinhos na porrada lá. Estavam quase acabando com o Morlun Nerd. Não, mas o Morlun era mais forte. Não, não era. Na verdade, eu acho que o grande problema da história é que no Age of Spider-Verse os caras eram invencíveis. Chegou ali naquela parte dos solos contra a Aranha Cósmico, eles pareceram realmente invencíveis. Quando a história, assim, o cara chegou, só tem 20 páginas pra terminar a história. Eles se transformaram num bando de curirins. Nossa. Ó, eu posso dizer o que, que eu acho dessa parte inteira aí da série. É basicamente o seguinte. Muito tempo atrás, sei lá, muito tempo não, uns 3 anos atrás, eu falei assim, eu vou escrever uma história. Aí eu nem lembro o nome, sei lá, crônica de alguma coisa. Aí eu escrevi uma historinha de 6 páginas, que o cara aparece, acontece isso com o cara, isso, até o final da história. Aí depois que eu li a história, eu falei assim, olha só, dá pra pegar essa história aqui e desenvolver ela e deixar com uma história de umas 40 páginas, mais ou menos, essa história de 6 páginas que eu fiz. O que me dá... Tipo assim, o que me parece de Spider-Verse é o seguinte: meu Deus do céu, eu só tenho, sei lá, quantas edições? 6? Eu só tenho 6 edições pra escrever essa história. E aí, tipo, meu Deus, o cara acabou de morrer, apareceu ele de novo? Não tenho tempo de, tipo assim, o que será que pode ser? Por que será que ele apareceu? Pode ser isso, pode ser aquilo? Ah, já sei, quem sabe seja um clone? Não, sabe, tipo assim, o cara morreu, o cara apareceu, é um clone, sabe? Não dá tempo de desenvolver a história, entendeu? Sim. A impressão que eu tenho é essa, tipo, ele criou uma ideia de história muito grande, mas que não tinha tempo pra desenvolver, entendeu? Uhum. Então fica tudo muito corrido, as soluções ficam, tipo, o cara, sei lá, o cara abre a porta, a solução cai de trás da porta, sabe? É desse jeito. Oh, meu Deus, ah, mas o Slot sempre faz isso. Sempre quando ele vai inventar essas mega sagas, no final sempre é corrido. Sempre. É, assim, é a marca do Slot. Já. E assim, Spider, as 3 mega sagas do Slot, que dá pra contar como mega saga, é Spider Island, que é ruim pra caramba. Confins da Terra, que é pior, ou é o mesmo nível. E Spider-Verse, que eu achei legal pelo conjunto da obra toda, mas tipo assim... A mini principal é muito furada, velho. Se você pegar só a minissérie das Amazing, é muito, tipo assim, tira da cartola a solução, sabe? Então... O pior é que tem 5 páginas só pra explicar o que tá acontecendo nos outros Taim, sabe? Parece que eles não têm confiança nas vendas. Tipo, gente, se vocês não compraram, não relaxem lá, gente. A gente vai explicar tudo aqui na revista. Só um instante. Isso aí, temos que dar um pouquinho pra essa torcer, que isso não é culpa do Slot. Isso é culpa do Bendis. Porque o... Cara, a história tava toda programada pro Ultimate Spider-Man ser Taim. Tanto é que se tu for olhar, tem o número de herdeiros suficientes pra que cada um seja o vilão de um Taim. Aí, o cara ainda criou uma inimizade entre o Miles e aquela Mortícia Adams, que eu não lembro o nome. A Morro Mortícia. Vera, sei lá, alguma coisa assim. Pois Verna. Ele criou uma inimizade entre eles na primeira cena que o Miles aparece. o Miles é o único que não tem tie-in. A história dele era mais era uma das mais importantes, porque ele tava recrutando todos os outros aranhas. Era no tie-in dele que aparece 90% dos Homens-Aranhas. E a história é reduzida, sei lá, a 3 quadros. Pô, pior e a Verda passa, né? A história todinha é random. Ela se ajoelha perante o Solus lá, numa das edições, sem ter nem motivo. Mestre, pai, eu falhei. Eu não sei porque eu falhei, mas eu falhei. É porque ela não sabe. Se ela não sabe, é porque ela falhou, né? Se ela tivesse conseguido, ela sabia. Mas aqui, já que a gente tá falando, já que a gente tá falando dos herdeiros aqui, e falando pro Magari também que ele não guardou e nem pretende guardar os nomes, mas só pra gente falar quem claro é quem. Que é. Claro que guardei. É o Morlun Submarino, o Morlun, os gêmeos do, os Morluns Castlevania lá, os Morluns Belmont. Tem o Morlun Way. Tem o Morlun Fortão, tem o diretor do Rival School, tem a Mortícia e tem o Sebastian Shaw, o Morlun. Basicamente, o que a gente tem é o Morlun, que todo mundo já deve conhecer. O Carne, que é o cara que usa... Morlun Submarino. É o do escafandro, né? É, ele é o que acaba sendo trabalhado um pouquinho, bem mais que o restante aí, né? Que é o único que, sei lá, ele causou a morte da mãe, não sei o quê, ficou preso. Mas por que aí... ele é melhor trabalhado? Não, porque ele é trabalhado, né? É o único por quê? Trabalhado. Mas por quê? Christian Cage? Vou usar uma frase que eu acho que foi o Paulo Autor que falou, que ele aparece em 2 quadrinhos da saga principal. Ah, entendi. E aí a gente tem a Bora e o Briggs, acho que esse nome é o nome mais genérico, sim, que é os do Castlevania aí que vocês falaram. Que realmente é os dois. É os dois mais idiota, né, cara? É, coloca depois uma foto lá do George Belmont e desses dois aí comparando aí no link depois. Que eles realmente são muito parecidos. Acho que muda só a cor do cabelo. Aí a gente tem o Deimos, que é o bobão fortão, né? Que só fica, eu quero comer, vou comer. Mas é uma Jimbu. A gente tem o cientista, que é o Jenix, né? Que é o cara que cuida ali da... Que criou o negócio pra prender o Master Weaver lá. E também... É o Sebastian Shaw. Cuida da parte dos clones e tal. Tem a Verna, que é a que usa os cães de caça, né? Pra caçar. Sim. Tem a mãe, que eu não lembro o nome, mas que morreu, então whatever. Chama-se Strazinski. Strazinski, ela chama James. Né, James C, que é JMS, né? Pera aí, eu vou dar uma porrada no teto lá daqui, o que sai, e é o nome dela. E tem o Dan Slott, que é o Solus, né? Que é o diretor do Rival Schools, o Raizo. E eles controlam o Master Weaver ali, que é um cara. Aliás, eu mandei uma imagem aí do diretor do Rival Schools pra vocês verem, tá aí no Skype. Abrindo, peraí. É a mesma coisa. Cara, mas é sério, esse Bora e a Briggs são os dois que mais me revoltam. Porque eu acho que todo escritor iniciante cai nessa falha de você criar dois personagens que eles são indistinguíveis, porque eles têm tanto zero de personalidade que você não sabe quem é um, quem é o outro. Esse caso aí, ele botou sexo diferente só pra ele conseguir diferenciar. Que mal dá pra diferenciar, porque a aparência dos dois é igual. É porque são gêmeos, né? É igual de algum, de outro personagem. E daí? E daí, o Arnold Schwarzenegger não parece com o Danny DeVito. Eu vi essa vida. Pois é. Cara, mas parece que o homem, nem foi o Ed Murphy. Ele chegou dizendo assim pro cabeleireiro, eu quero ficar igual a minha irmã. Porque até o penteado é igual, cara. É o Jamie e a Cersei. Mas assim, o negócio que condiz, entre aspas, assim. É, entre aspas, não. Realmente condiz com a personalidade dos caras. É que, tipo assim, em teoria, eles são invencíveis, né? Todos os herdeiros aí, né? Em teoria, eles são invencíveis. Então, todos são extremamente autoconfiantes, né? Não, em teoria, não. Eles são invencíveis. Eles a gente vai final. O Morlun não é arregão. É mesmo. Não, eles são invencíveis. Porque a gente já falou qual é a única fraqueza dele. Não, a única radiação. Fraqueza dele não é radiação. Guarde essa informação aí. Ok. Não, peraí. É, os caras, eles são que nem um super-homem. Eles têm fraqueza à radiação, fraqueza ao outro, fraqueza ao universo 66. Mas... Pior que é verdade. É, tem dois que não são autoconfiantes, que é o Morro, que é o arregão lá do universo 66. Ele é autoconfiante em qualquer lugar, menos o 66. É. E o Carne, que ele é o... Tem uma, ele é o cara lá, eu não quero matar vocês, mas tome não, isso, mas... tome aqui, aquilo outro. O dele é justificável, aquela... porque o cara usa um arpar na cabeça, né? Com um arpar na cabeça, até eu ia ter um abaixo de time. O cara é interessante, que é tipo assim, não, eu não quero matar, mas eu mato todo mundo, eu mato. Aí alguém chega e fala assim, cara, você não precisa matar. E ele, é verdade, eu não preciso matar. E para, né? Depois de séculos. Não, pior não é nem aí isso. Foi desenvolvido. Ah, eu não precisava? Aí ele começa a chorar. Apesar que, vai, ele percebeu que existia uma possibilidade de acabar com os herdeiros, por isso que ele parou, né? Foi por interesse, não foi por... Não, não, cara, a verdade é que o Carne, ele teria resolvido tudo isso se ele tivesse, sei lá, encontrado o Aranha Psicólogo. Será? O universo que o Sul é o Aranha, pronto. Naquela caminha, contando os problemas, minha mãe não me amava, meus irmãos zombavam de mim. A mãe dele Ele era a única. Sempre ia ser a culpa da mãe. Era a única que gostava dele. A mãe era a única que gostava dele e ele causou a morte dela. Olha só, é muito trauma pra uma criança. Mas o maior trauma dele é aquela história curta que é na, acho que, se não me engano, na Superior 33, em que ele faz cosplay de Seiya. Porque tá com apanha, chega no final, eu vou usar meu último poder. Aí derrota um deus aranha. Ele tava morto já, porque o cara tinha enfiado, sei lá, um ferrão na barriga dele lá. Tipo o que o Kaine fez lá com o Solos lá, o cara tava morrendo já, baixou o Seiya lá, sugou a energia do Deus Aranha do Totem lá. Então, daí dá pra você ter uma referência. Você tava comparando Peter e Morlun com o Capitão Universo e Solos, né? O Carne consegue derrotar o Deus Aranha, entendeu? Essa que é a distância de poder entre o Solos e o Capitão Universo, entendeu? Não, mas o Carne tava morto ali já. Pois é, olha só. Nossa. Não, olha, é porque é simples, na verdade. É porque o Slot, ele assistiu muitos animes, que descobriu os animes enquanto ele tava estudando o Spider-Man. Aí, ele olhou assim, ah, legal, Seiya, vou colocar isso aqui no card. Aí depois ele olhou assim, ah, eu tenho que me livrar do Aranha Cósmico. Ele vai fazer um Hadouken de 20 minutos e o Solos vai derrotar ele. Não, mas aí, agora eu tenho... O Carne lá foi o Gage, não foi, não? Que fez essa história aí? Foi. Foi. O Slot pediu lá pro Cage fazer isso. Aí depois, ele pegava se livrar do Cage, porque o Cage tinha acabado de matar o Solos. Aí ele, e o Morlun viu o pai dele ser morto, se transformou num Super Saiyajin e conseguiu derrotar o Kane. Só isso explica. Foi um acesso de fúria ali, ó. É tipo na série do Hulk lá dos anos 80, que eles explicam que no momento de necessidade a pessoa fica extremamente agitada e consegue levantar um carro, por exemplo. Vocês lembram? No primeiro episódio fala isso. Aí falando é tipo de isso. Hulk, detalhe que o único Homem-Aranha que tinha radiação no sangue lá, nível overdose, né? Que era o Aranha Hulk, nem apareceu. Apareceu só um fundo na tela lá do Spider Verse 2. Você tem que entender o seguinte. Eu podia usar dele como arma, velho. Tem que entender, cara, o seguinte, ó. Foi o único que foi inteligente, foi atrás desse cara. O problema é que o Peter Cebolinha. Não, vamos deixar o exército do Miles com dezenas de milhares de Homem-Aranhas pra só no final aparecer. Enquanto isso, vamos colocar esses 10 aqui que o desenhista sabe desenhar. Não, só, o negócio é o seguinte: quando o Peter fez o pacto com o Mephisto, eles criaram uma nova versão da realidade em que o Peter não sabe sobre radiação, entendeu? Por isso. Fala isso pro 10 slots pra você ver o que ele vai te responder. Então, ó, a história aí, eu falei que ela é dividida nas duas partes, né? E aí, a hora que entra o Spider-Verse, tem isso, que são todos os aranhas se reunindo, e aí chega um ponto que ainda faz parte dos aranhas se reunindo aí, que são as team-ups, né? As revistas ali. As team-ups não, na verdade, a primeira team-up, né, que faz parte dessa fase. Foi a melhor, na minha opinião. Que é quando mostra os aranhas também se reunindo e indo lá pra esse... pra terra lá do Capitão Universo, né? E a gente tem duas histórias na team-up 1, que é a do Ben Reilly, do Homem-Aranha velho lá, que é misterioso por enquanto, e do Spider-Ham, e a outra é do Homem-Aranha de seis braços, no ar, e aquele Homem-Aranha envenenado lá, que começa a virar uma aranha gigante. Tinha acabado de ser picado pela aranha. Isso, é, e aí eles acabam curando ele e ele deixa de ser um alvo, né? Vamos falar que o formato dessa revista eu achei bem legal, porque são duas histórias. Uma que é do Crystal Cage, é isso? Que é ótimo. E a segunda edição sempre é um autor convidado, que geralmente é um cara que já fez história no Aranha, né? O roteirista clássico do Aranha. Exatamente. Vou fazer só um comentário aqui. O Kon e o DeFalco decepcionaram nessa cena. Eu gostei dessa. E eu achei as histórias deles as mais fracas. Eu gostei. Não, tipo, a do Kon eu não achei assim ruim. Mas podia ser melhor. O DeFalco decepcionou mesmo. Quando eu também não deram a personagem que ela tá acostumada a fazer. Quando saiu a do Kon, eu até fiz um comentário no grupo lá que, tipo assim, eu achei a história legal. Só que, tipo assim, ela não muda nada, assim, né? Tal. Mas é uma história bacana, né? Ela é bem escrita. Eu esperava mais, tipo, só ver a May naquela história, na verdade, num quadro lá que ela tá falando que a culpa da família dela ter morrido era dela, e de mais ninguém. Mas, Rafael, você lembra que a gente tava conversando? Lembra, Rafael, que a gente tava conversando nesse post até? Até tinha comentado que durante a história, a May, num ataque de raiva, começa a falar que, tipo, você não é o meu pai, essas coisas. Não, provavelmente tem um universo que tá, tipo, minha família toda tá viva, alguma coisa assim. Então, mas essa história, no meu ponto de vista, foi mais, tipo assim, o fã falando, porque ela até falava igual a gente fala no grupo, né, que o Peter Quill era o MC2, né, o pai dela, e fala que os outros Homem-Aranha é tudo uma farsa, que não importa, e tal. É basicamente o que a gente viu falando lá, zoando lá. Eu acho que o objetivo ali do DeFalco era mais querer. Porque como ele mesmo disse que ele tava doido pra que essa história vendesse, pra que a May voltasse a ter uma revista própria. Aí ele tava logo querendo fazer aquela introdução do Ben Parker como nova figura paterna da May. Já que a história tem que ter, sim. Pronto, o que eu tô querendo dizer é que naquele momento que teve aquele team-up da May com o tio Ben Homem-Aranha, já dava pra ver que o cara ia terminar lá, porque era um cara sem universo e ele tava sem família. Exatamente. Mas eu esperava uma tune-up dela com o tio Ben dela, né? O Ben Reilly lá. Que, inclusive, ela usa o uniforme dele. Era uma das interações que eu mais queria ver. Mas o problema é que o cara tava ocupado salvando o universo, né? Não, eu sei, mas podia ter rolado antes. Tipo, naquela tune-up lá que ele é recrutado pelo Ezequiel, que acontece um pouco antes da mini principal, podiam ter encaixado a história, sei lá. Pra organizar aqui, a primeira team-up é essa do que eu comentei, né? Do Ben Reilly com o Spider-Ham e tal. Sim. A segunda é a que eu achei bem legal, que tem o... A melhor. O Ultimate... Melhor. Ultimate da revista, com o Ultimate do desenho, encontrando o Homem-Aranha dos anos 60. Essa daí foi muito boa. E, tipo assim, eu vou falar, citar a segunda história de uma vez, que eu acho que a gente vai comentar mais da primeira, mas a segunda é escrita pelo Conway, que é aquela da Gwen indo numa terra em que o Peter matou a Gwen lá e ficou... Ele é o duende macabro. Ele ficou maluco, virou duende e tal, e ela vai lá meio que pra trazer ele de volta, né, pra luz, vamos dizer assim. Mas a primeira é essa, que se passa toda no desenho dos anos 60. Ela é muito legal. O traço que eles colocaram, né? Colocaram o Ultimate com o traço do desenho dele, o traço do Miles com o traço da HQ e o dos anos 60 com o traço do desenho dos anos 60. Não, o mais legal é o... Não, é o Homem-Aranha lá dos anos 60, né? Oh, quem são vocês? Não sei lá o que e tal. Eles falam, não, é porque a gente veio do multiverso, porque os herdeiros, não sei lá o que, é o Homem-Aranha dos anos 60, vira e fala assim, ah, ok, acredito em vocês. Porque Porque não disseram antes. Chega na cidade lá, pô, parece que a cidade só tem 3 quarteirões. E aonde a gente vai? Ah, vamos no único prédio que tem o letreiro ali, atrás em diário. É bem legal a história, bem legal mesmo. E tem o Ultimate fazendo as retardamentos que ele faz na série. Só que já no estilo terceira temporada. Legal. Ele olha pra câmera e começa a falar mais. O que você tá falando? Nessa edição, a única coisa que me incomodou foi na parte final, quando, tipo, eles vão tirar a máscara e tal. Eu achei que o traço do Miles sem a máscara, eu achei muito estranho, sabe? O cara ficou tá mal feito velho, pra caramba, o rosto dele tava meio estranho. Eu tô achando que o cara nem sabia que ele era adolescente, viu? Já. Porque ele pegou um roteiro que o Miles dizia. Mas só foi que isso também. Né, experiente, anos e anos de experiência, e aí o cara pensou, não, o Miles já tem 30 anos. E já Spider-Verse 3 acaba sendo uma das que tem menos que comentar, porque ela já é ali no meio da parte mais que tá pegando da minissérie, né? Então é a Garota-Aranha batendo papo com o Ben, tio Ben. Velho inútil. E um monte de aranha fazendo as missões lá, né? Que é a Aranha, o Capitão Britânia, a Spider-Bitch, Spider-Funk. Spider-Funk? Funk. Funk não. Spider-Funk ia ser triste, hein? Imagina no Brasil, Spider-Funk. O poder dele ia ser ouvir funk sem fone. Esse teria derrotado o Venom em uma edição. E outra revista que acaba não tendo muita ligação é a revista Spider-Verse, né? Que teve duas edições. Que ela tem, sei lá, 40 e tantas páginas e só tem 5 páginas que prestam em cada uma das duas, né? Ah, tá, vai. Tô exagerando. No caso do primeiro, as páginas que prestaram foi da Lady Aranha, né? E do Mangaverse. Não, a primeira, a das tirinhas é genial. E das tirinhas só. A Penelope Parker, cara, é porque eles não podiam botar o Tony Parker, porque é a mesma coisa. É, a Penelope Parker, o The Slot tinha comentado que o pessoal queria muito ver ela no Spider-Verse. Acho que ela nem chegou a aparecer, só no Spider-Verse. Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que seria uma boa. Seria uma boa, tipo, se a Marvel quiser procurar um público mais infantil. Mas eu acho que não apareceu, porque não seria uma personagem que sobreviveria. E não seria legal mostrar. Não, mas ela apareceu no final, tipo, sei lá, escondida numa lata de lixo, sabe? É isso, pode ser. É legal. Tipo, acabou? Posso ir pra casa? Isso ia ser interessante mesmo. A das tirinhas eu achei muito, muito, muito legal, cara. Muito bom. Eles usaram aquele negócio da tirinha recapitular a tirinha anterior, né? Sim. Eu acho que também teve uma. Da propaganda de chiclete, né? Porque sim, vai, é assim, bem legal também que, tipo, nas histórias, sempre que acontecia algum crime, o Homem-Aranha sempre derrotava o cara jogando algum lanche, qualquer coisa, aí o cara largava e falava, muito bom. Aí o Homem-Aranha também joga pro Morlo, o Morlo devora o Homem-Aranha e fala, muito bom, sabe? Achei bem legal, cara. E isso, nas revistas dos anos 70, 80 e tal, sim, tinha muita propaganda naquele estilo, né? De uma página, que o finalzinho é um círculo com o herói falando alguma coisa, né? Então... No caso foi o Morlo no final, né? Mas... Sim. E a Spider-Verse 2, as histórias que eu achei mais legal lá, né? São poucas. Muita gente não gostou, mas eu gostei daquela da luta primeira, que eu achei engraçado. Eu gostei só da parte do Punho do Herdeiro lá. Do Punho do Herdeiro, com o Morlo lá e fala lá o nome do murro lá. É, porque, tipo assim, eu o li resto, ela. Não... Eu li ela completamente na diversão, sabe? Você tentar achar sentido, tipo assim, não, mas ele não ganharia de Perfect. Mas eu nem digo por isso, que eu acho que eles podiam ter pelo menos colocado o Life, assim, no quadrinho, ficaria mais legal, sabe? É, seria legal. E aí, e a última também, né, que mostra os dois aranhas batendo papo lá no meio da batalha. Essa daí é genial. Magaren, essa eu gostei. Essa eu gostei por causa das referências que eles conseguiram usar dos dois filmes. Do musical, já que eles não iam também, poder né? usar. Do musical. E também a conversa teve outro, é muito legal. Teve eles outro lá... japonês que ele não pôde usar também. Cara, eu acho que teve mais homens-aranhas mostrados nessa história aí dos dois conversando do que, sei lá, 5 das edições do Slot. Ah, isso é verdade. Inclusive teve tem uma curiosidade que no final fala que um desses aranhas aí a gente vai ver de novo mais pra frente. Sim, e o pessoal tá dizendo, eu tava olhando fóruns na época, o pessoal tá dizendo, pode ser esse desse Renove os Votos aí. Pode ser, né? Possível. Será que é aquele? Vamos ver. Tá, então. Genial ali. Eu vi um cara aí que parece o um cara do Cia Biscuit. Ah, eu acho que eu vi do rede social por aí também. E ele fala, nossa, mas esse cara é um bom ator, né? Eu não sei como é que o cara não falou. Não sei, não entendi porque é que aquele do Cibico te vive chorando. Cara, e aí, assim, só pra gente sair pros tains aqui, só comentar que a história, eles se reúnem todos ali naquele mundo do Capitão Universo, que acaba sendo invadido, a gente já falou aqui um monte de vezes da bosta do Capitão Universo, né? E aí, eles descobrem, né, que a Silk meio que atrai os herdeiros. Sim. Aí eles dividem 3 equipes e mandam cada uma das 3 equipes pra um rumo diferente, né? Aí vai a Mulher-Aranha, a Silk e o Noir pra um lado... O Aranha, os Escarlates, né, pro outro, que é na verdade... Entre aspas, né, os clones. Os clones, verdade. Tá? Os clones pra outro, que é aquela cena que ele fala assim, meu Deus, ele morreu e apareceu de novo, é um clone, né? E... Qual que é a outra equipe? É o 2099, a Lady Spider e os Seis Braços. Né? De novo, isso. Ele teve a Teen Up 1 e ainda apareceu, teve um pouco de destaque na primeira edição. Ele e também era um do time superior, né? O de Seis Braços foi com o 2099 e a Lady Spider pra dar uma mãozinha, né? Foi. Nossa. Meu Deus. Eu só achei que o Peter David matou ele cedo demais. Eu acho que podia ter esperado um pouco, ter usado ele melhor na história, mas não chegou a interferir em nada, né? Eu acho que eu comentei isso no grupo, mas o que eu preferiria É que, tipo assim, mandou todo mundo ali, né? Eles, os clones não sabem sobre clonagem ainda, na minha cabeça, né? E aí, na primeira edição do 2099, quando eles estão analisando o cara lá, descobre que é um clone, entendeu? Então, seria... Pronto, resolveu, sabe? Aí beleza, o Escarlate, o Kane, o Ben Reilly e a menina lá, sabendo que é um clone, vão investigar isso, né? Eles só iriam pra um planeta que, tipo assim, ah, de alguma forma, depois que o cara morreu, ele veio daqui. Acho que ficaria melhor. Faria mais sentido, sim. É porque o... Não que, o 2009, que essa tenha algo, né? É porque o fato do 2099 e a galera lá ter prendido um dos herdeiros e ficar fazendo estudo nele não serviu pra porcaria nenhuma, né? Só pra descobrir uma coisa que o Peter já sabia, né? É, e que não queria contar pra ninguém. E que a Silk tinha descoberto também, né? Exatamente. Sim. Não serviu pra nada. Tipo, foi legal a parte do 2099, apareceu o Justiceiro não. E tal. Só serviu pra ele equipar o Leopardon com radiação. Exatamente, mas tipo assim... Foi útil. Aquele exame... Que dura uma edição e meia das três, não serviu pra foi nada. Foi inútil. Nada. Então... Foi legal só pra ver o Justiceiro 2099 arregaçando o Morlun de casaco verde. O Deimos. Exatamente. Na verdade, você viu pro Peter Davis também reticonar tudo que ele não queria que aparecesse mais no 2099. Porque o cara, ele conseguiu fazer que as histórias realmente fossem continuar da parte que o universo 2099 não tivesse degringolado. Porque tudo aquilo que a gente tinha conversado sobre as quatro destruições não aconteceu mais. Tipo, é jogou na lata do lixo. Agora, pegou de um status quo genérico, normal assim, e vamos seguir as histórias. Eu achei legal foi isso também. É, esse 2099 aí foi o único time que teve as três partes que foram boas, né? Que, na minha opinião, pelo menos a Pinup teve a primeira que foi boa, a segunda foi legal, a história da Gwen lá, e a terceira que foi ruimzinha. Foi só a meio dando birra lá e os caras conversando lá, que daí não aconteceu assim nada que diga. Nossa, que legal. Já podia ser pior, a Mulher-Aranha foi a primeira que a segunda foi é ao quadrado, a terceira foi literalmente uma caganeira. Ah... Foi, mulher. Aqui, só pra localizar aqui, e vocês me ajudam porque eu não lembro, obviamente, o 2099, ele foi puxado pro universo 66, depois que ele descobre que o Tyler é pai dele, mas antes do destino dominar a cidade, não é? É esse que é o ponto, não é? É, assim, mais ou menos um pouco depois da Homem-Aranha 2099, edição 25. Um pouco depois daquilo ali, entre a 25 e a 33, mais ou menos. Então, é porque assim, ele já encontrou o Peter, mas é depois que ele descobre que o Tyler é pai dele, mas é antes, se eu não tô enganado, é antes do destino dominar tudo, né? Porque quando ele descobre que o Tyler é pai dele, que ele vai pra estrada, né? E fica um tempo. Porque é mais ou menos assim. Essa história do crossover do Peter com o 2099, aqui no Brasil, ela foi lançada lá quase final do coisa. Totalmente fora. Mas, logicamente, ela se passa bem antes ali, realmente. É na época que o 2099 era fora da lei, por aí vai. Então, cronologicamente está certo. Aqui no Brasil que a cronologia abriu, que é meio zoada mesmo. Ah, não me diga. É porque a gente não leu o meio meia até chegar pra Nini. A gente leu a Terra abril, entendeu? Não, você já deve ter visto no grupo que eu tô lendo o meio meia, né? E é uma maluquice pegar a serviço da Abril pra ler, cara. É sem noção. E vocês repararam, o Miguel O'Hara, ele era o único. Ele e a Jessica Ultimate, daqui a pouco falar dela, eles eram os únicos inteligentes na saga, né? Porque, tipo, ele foi o único que falou, né? Não tá indo assim. Eu vou chamar uns amigos aqui meu aqui, peso pesado também, tipo o Justiceiro e o Hulk 2099, pra peitar esse herdeiro aqui. Por exemplo, em momento algum, o Peter pensou em chamar os Vingadores da Terra dele, o Hulk de lá, que é bem overpowered. Mas não, esse cara não, eles podia ter chamado o Miguel, não. Ele foi, chamou o Justiceiro arregaçou ele, e depois o Miguel ainda teve a ideia de botar radiação no Leopardon. Você vê que o Peter, ele é a versão pós-pacto com o Mephisto, porque ele é o único... Não único, mas tipo assim, a versão do Homem-Aranha que mais fica assim, que isso? Não tô acreditando. É, quando eles pegam ele e falam o que tá acontecendo lá no início, né? Uhum. Ele fica, eu não acredito, não, vocês estão malucos, sabe? Tipo, é o mais retardado. É. Coitado. Mas então, a gente falou aqui de 2099, Team Up, e aí ainda teve outros dois tie-ins, né? Que foi a Spider-Woman, que eu prefiro que a gente fale primeiro dela, porque é o mais chatinho. E depois tem a Scarlet Spiders, né? Mítica, melhor. Spider-Woman é qualquer coisa, né? Tipo assim, gente, proteja... Não acontece muita coisa nela. Proteja a Silk. É, aí a Silk foge... E a Silk só fazendo burrada. Aí tipo assim, a Silk foge e descobre um planeta, uma terra, dominada pela radiação, né? E aí, esquece a Silk agora, é a Mulher-Aranha se infiltrando no mundo dos herdeiros lá, né? E a única coisa que serviu foi prender um pergaminho. Achei decepcionante porque quando eu tava começando ali a Spider-Woman, eu tava realmente lendo como se fosse um novo leitor, porque assim, obviamente, era também... É bem baixo esperar que talvez a personagem se ganhasse mais importância e tal, mas eu esperava que realmente eu conhecesse a Jessica Drew, mas durante um arco tão gigantesco que é o Spider-Verse, eu acho que foi uma má ideia. Eu achava que eles podiam fazer que nem o Homem-Aranha 2099 e ter lançado uma série dela antes e que depois, passadas as edições, pegasse o... como tá indo o Spider-Verse. É, na verdade, pra você conhecer ela, você tem que pegar da edição, acho que 4 pra frente, que é quando realmente começa uma história dela, né? Sim. E também, mas tipo, aí é uma péssima estratégia, tipo, o novo leitor vai ter que pegar na edição 4, sabe? É. Uhum. E essa também, eu acho que foi a primeira vez que ela teve essa importância dentro do universo do Homem-Aranha, né? Porque, apesar dela ser a Mulher-Aranha, eles não têm, tipo, por exemplo, o Batman e a Batgirl, eles têm as histórias lá, como se conheceram, ou origem dela, tá tudo ligado ao Batman, né? Agora, a Mulher-Aranha, não. É ela pro canto dela lá e o Homem-Aranha pro dele. Aí, a primeira vez que eles têm um arco junto lá, ela não teve quase nada de importância. É interessante se você olhar as outras Mulheres-Aranha, elas têm mais ligação com o Peter, né? Mesmo que não seja na origem, mas... E a Jéssica foi a primeira, né? É, a Jéssica, realmente. Teve 50 edições dela, acho que o Peter apareceu umas 3 ou 4. E, tipo, ela é uma personagem que eu gosto. E tem potencial, sabe? Mas essa revista dela aí, eu li aí a edição depois que terminou Spider-Verse e, sei lá, não melhorou muito, não. É, eu acho que vai ser cancelada logo. Abandonei totalmente. Vai ser cancelada. Então, desperdiçando a personagem. Então, Scarlet Spiders. A melhor? Bom, é melhor, mas tipo, a primeira edição eu achei ela um pouco fraca. Então, a primeira e a segunda, eu achei elas normais, sabe? Assim, sim. Não foi ruim nem... que beleza, né? A arte me incomodou terceira, um pouco. Então, sobre a arte, mesmo a hora que eu gostava, eu já achava ela muito feia, porque mesmo a hora que ficava legal, assim, a cena de ação ficou muito bem feita. Tinha umas partes que o desenhista exagerava um pouco, na Jéssica, no Ben, no Kai, nos outros caras lá, por exemplo. Eles eram magros, né? Não eram tão musculosos, mas ele colocava magro e definia pra caralho o músculo deles. Então, não era na terceira que eles estavam pelados. Não era na terceira que o cara que desenhou... Não sei se ele desenhou tudo, mas que o cara desenhava coisa pornográfica lá, pornô... Não, então, foi umas três, esse desenhista aí. Ele era desenhista de quadrinho erótico. A gente descobriu isso aí no grupo. Explica. Tá? É, porque tem uns desenhos da Jéssica ali que você fica assim, caramba, do cara tá... Ela tá uma exposição... Tá exagerando um pouco aqui, tá lá? Eu acho que na segunda edição tem uma parte que ela tá no computador... Ela tá no elevador e ela tá se comunicando. Ela tá com as pernas tão abertas e tá um foco farol ali, aceso tão, ainda. Com farol aceso tão desnecessário. A gente tava discutindo isso, né? Todas as cenas que aparece a Jessica é totalmente... É muito exagerado. Eu tô pensando, né? Tipo, você não faz isso, cara. É um clone do Peter, né? Não faz isso. Não faz isso. Faz eu querer ver ela de outro jeito, cara. Tristeza. Eu já passei a entender porque o Tocho manda Ultimate e tava afim dela. Porque parece que ele ficou com ela, não lembro muito Ultimate, né? Não, ficou com ela. Falaram, tipo, eu passei a entender por que é o motivo. E aí, Magari, o que você achou do Ben Reilly aparecendo aí? Foi legal. Clone, Magari, clone. Só clones. Sim, clones pra todo lado. Até a clone Traveco. Cloveco, né? A Cloveco. Então, eu achei a forma que eles descobriram que era clonagem realmente forçada pra caramba. Foi o que eu falei na hora. Morreu, e agora? O que será? A gente tá lidando com a coisa de realidades alternativas. Tem um gazilhão de universo. Já sei, são clones. Cara, então, o que eu falei lá. Daria pra juntar o início ali da 2099 pra não deixar a primeira e metade da segunda edição do 2099 tão inútil. Eles descobrindo que era clone, sabe? Tipo... Então, e também ajudaria nas duas primeiras edições, né? Do Aranha e Scarlet, que meio que foram a encheção de linguiça pra terceira, né? É, a terceira que foi, nossa! que história foda. As outras é só... Tá aí. Ah, na verdade, essas duas aí, as duas primeiras foram encheção de linguiça pra terceira. Então, exatamente. É, por exemplo, a terceira que mostraram, o roteirista lá mostrou que sabe escrever bem pra caramba, porque a narrativa dele ficou muito boa. É, as falas lá, ele criou basicamente um universo novo lá, onde o Ben Reilly sempre foi o Homem-Aranha, né? Numa história só, mostrando flashbacks lá. A gente até tinha comentado até que todas as cenas que ele usou como exemplo... Tipo, da diferença que era pro universo do Ben Reilly pro Peter 66, todas as cenas eram das histórias do Slott, né? Então talvez tenha até uma... Ele conseguindo ganhar do Octopus, né? É, ele ganhou do Octopus, ele salvou a Marla, então talvez tenha sido até um... É, ele conseguiu aí tudo no... Peter, não conseguiu no 616. Tá vendo, Adam Slott? Isso aqui é o Peter que a gente quer, né? Então, ele usou o clone pra mostrar que o Peter que a gente quer não é o que o Dan Slott tá escrevendo. Na entrevista que a gente comentou no começo, que... O Dan Slott falou que a ideia dele seria diferente, ele comenta aqui. Ou melhor, numa outra entrevista que eu tava lendo hoje, é sobre a coisa do futuro que eu não vou falar. Mas ele fala que o seu papel como roteirista não é dar o que os leitores querem, é o que você sabe que eles precisam. O problema é que o escritor tem que saber, né, o que os leitores precisam. É, e ele sabe. Ele sabe, que, por exemplo, se você voltar lá nos anos 60, por exemplo, Stan Lee e tal, o que os leitores querem? Histórias de monstro e tudo mais. Mas o que eles precisam? Super-heróis e tal. Ele criou o Quarteto Fantástico, mas ele soube fazer, né? Tipo, exatamente. Agora, sei lá, eu acho que o Slott, ele só esqueceu de um detalhe nessa frase, que é o que os leitores novos, né? Tipo, o que as pessoas que não sabem nada de Homem-Aranha querem, né? É basicamente isso. E tem muito leitor novo também que não gosta muito dessas histórias do Dan Slott, não. Um cara comentou no grupo hoje, né? Ele falou que não é muita coisa dessa fase mais antiga do Homem-Aranha, né? E que leu aquele encadernado do Salvage lá do Nascimento de Feno e disse que notou a diferença das histórias. Que falou, ele começou a perceber. É muito boa essas histórias. De 10 a 0 nas atuais. Ele falou lá no grupo lá. Exatamente. Então nem os leitores novos estão assim, né? Estão empolgados com essas coisas que estão fazendo com o Homem-Aranha. É igual o povo, às vezes, fica... Não sei se é o Adriano e outras pessoas, às vezes, ficam zoando... Quando o Slott fala alguma coisa, tava, fica me zoando como se eu fosse fanzaço do Slott. Que você... Acho que a única história que eu gostei do Slott. Ah, você? Você não é fã do Slott, você só tira print de toda vez que ele te responde. Não, foi uma. Bate uma planilha. Não é fã dele. Tipo assim, eu achei a fase do Superior interessante, apesar de ter muita parte mal escrita. E Spider-Verse eu achei legal, apesar de também ter muita parte mal escrita. Mas tipo assim, o cara tá, sei lá, 6 anos escrevendo, 7 anos, são duas histórias, sabe? Então, não sou fã do cara. Tem umas partes boas, mas comparando com qualquer coisa do meio dos anos 90 pra trás, ele perde pra qualquer uma, né? Então... Cara, mas só não chega a ser uma defesa do cara, mas tipo, Tom DeFalco, que foi o que escreveu metade daquele encadernado do Nascimento do Venom, é top 5 entre os melhores escritores da história do Homem-Aranha. Querer comparar com o Slott é sacanagem, né? São DeFalco fez a Garota Aranha que vale, então aí encerra o meritíssimo. E assim, é aquele negócio também, né? Tipo, a gente não gosta e tudo mais, mas. Não, mas. É o que o. É o que, mas só pra fechar, tipo assim. É o que a gente. É, exatamente. Não é o que a gente gosta, não é o que fã gosta e tal, mas é o que dá dinheiro, né? Então é por isso que a Marvel mantém o cara e mantém esse tipo de história mais infantil e tal, porque é o que vende, né? É. Tipo assim, o Slott, com o Superior pra frente, ele, não sei se triplicou a quantidade de revista vendida, e não foi só, tipo assim, não foi só no primeiro, segundo e terceiro mês, sabe? Foi durante o ano inteiro, então... Uhum. A gente não gosta disso, mas a maioria dos americanos gostam, né? Então, fazer o quê, né? O mesmo pessoal que gosta do Beto Ramos. Ah, tá. Não, só todas as críticas que ele tá lá, o pessoal fala, a arte dele combina com aranha, estilosa. Não dá pra entender. Combina com a aranha do Slott. É isso que eu concordo. Mas porque, tipo assim, o do Slott ele faz um Homem-Aranha mais infantil, vamos dizer assim, né? Mais molecão, não sei o que e tal. Aí a arte realmente combina, sabe? Mas o que você ia falar, Paulo? Não, o que eu ia dizer é que, tipo, agora também tem aquela questão que. Antes do Slott fazendo slotices no Homem-Aranha, que depois ele mesmo retcona e se tira, do que, sei lá, tu imagina se tiram o Slott e colocam o Bendis. Aí a gente vai ter arcos de 12 edições do Peter conversando com alguém, fazendo piadas e apanhando do vilão Bucha e perdendo a identidade secreta dele de novo, e de novo, e de novo. porque eu gostava do Aranha Ultimate, mas o cara era um bucha de canhão que apanhava de todo mundo. Ele apanhou até do Shocker, e o Shocker, o Bendis criou pra ser uma piada. Até o Shocker bateu nele, arrancou a máscara e passou uma edição lá esculhambando ele, até que ele teve que ser salvo pela Kitty Pryde. Aliás, se o Bendis escreveu o Peter 66, pode ter certeza, ele vai namorar a Kitty Pryde. E, não, nossa, tem detalhe, porque tem gente no grupo que fala que o Bendis tem que escrever o Homem-Aranha, né? Não. Cara, eu acho que... Quando pergunta um roteirista lá, tem muita gente que fala que quer o Bendis no Homem-Aranha. Tipo assim, eu não diria que ele é a melhor opção, mas tal, é melhor do que o slot, né, não? Talvez. Eu não sei, assim, só tô comentando. Eu acho que é um pouco melhor. Porque o Bendis, pelo menos, já sabe fazer história boa, né? Pergunta pros leitores do X-Men o que eles acharam do final do testamento, do, entre aspas, do testamento de Xavier. Daí... Eu tô lendo essas duas X-Men ainda e, tipo, eu não cheguei nessa parte do testamento ainda não, mas... Eu já percebi, as histórias do Bendis tem muito diálogo, mas consegue também ser muito bagunçado às vezes, sabe? O ponto é o seguinte, escritor de quadrinho é igual política, sabe? Tipo, o cara não pode ficar muito tempo lá, tem que variar, entendeu? Tipo, dá, sei lá, dá quatro anos pro cara criar a história que ele quiser, sabe? Tipo assim, trabalha aqui, ó, coloca uma coisinha aqui nesse início, que daqui 4 anos vai... Todo mundo vai falar, meu Deus, aquilo 4 anos atrás impactou nisso aqui e tal, mas 5 no máximo, sabe? Mas... Não bota 7 anos e meio pro Straczynski, sabe? Não põe... O slot já tá 6 ou 7 também, não tá? Já tá mais de 7, eu acho. Sei lá. Eu posso mencionar a exceção que confirma a regra. Peter David com Aquaman, Supergirl, Hulk, X-Factor, Homem-Aranha 2099. Quando o cara pega um personagem, só tirando ele pra ele sair. E as histórias, normalmente, elas mantêm um nível muito bom. É, o 2099, por exemplo, com o Peter David, durou quanto tempo? 3, 4 anos? Assim que o Peter David saiu, durou 2 edições e a revista foi cancelada. Daí se tira. Ô Paulo, eu vou repetir o que você falou. Comparar Peter David com Dan Slott é... Mas assim, enfim, voltando aqui pra gente encerrar o papo da história, a hora que o Peter mandou 3 equipes, uma pra lugar de clonagem e outra pro lugar de... Ei, Eric, só fazendo uma correção aí pra tu, porque a história é muito pior do que tu tá falando, viu? O Peter não mandou quase ninguém, porque o Ben e o Kane, clones, vou lá tomar iniciativa. O Miguel, um corpo, vou fazer autópsia. A Mulher-Aranha, olha, a seda fugiu, vou atrás dela. O Peter só ficou olhando assim. O Peter falou ok, né? Tipo... Vai logo. Ele só tomou a liderança mesmo quando viu que o Otto ia querer tomar a liderança. Porque o Otto tinha um excelente argumento. O Peter, em 5 minutos, fez metade da equipe do Otto morrer. E o Otto tinha deixado aqueles caras vivos por meses. Exatamente. É porque, bem ou mal, vamos ser sinceros, o Otto foi até competente, porque ele não tinha um aranha tosco. Ele é muito melhor estrategista do que o Peter, né? Isso aí é um estrategista superior, né? É, tanto que o Peter admite isso. Não, mas tipo assim, ele admite isso. Ele realmente é um estrategista melhor, sabe? Isso não. Como o Dr. Octopus mesmo, como vilão, ele é um estrategista bom. Só que ele acaba sendo muito autoconfiante e o plano dele acaba indo por água abaixo, né? Mas. Não, é porque. Só um instante. Você não veio me dizer que um cara que na primeira história do Sexteto Sinistro tem o brilhante plano dele é mandar os vilões um por um. Nessa época ele ainda não era, vai. E a terceira vez que ele juntou o Sexteto Sinistro, ele foi derrotado porque o Reed puxou uma tomada. Tá, vai, ok. Na época era o Cebolinha, a verdade é essa. Ele tinha planos mirabolantes que tinham aquela falhazinha que todo mundo sabia. Aí ele voltava, não, mas um dia eu vou derrotar o Homem-Aranha. Mas assim, o que eu ia comentar lá é que o Peter, em teoria, mandou todo mundo ali pra cada um pra um canto. Mas tipo assim, a Silk descobriu da radiação, eu acho que no final da primeira revista da Spider-Woman. E o pessoal foi atrás da fábrica de clonagem na primeira revista. Você não precisa ler o resto, você já sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo assim, eles vão destruir a forma de clone, ou seja, o povo não pode renascer. E aí usa radiação em todo mundo e mata, sabe? Tipo, no meio da revista, antes do meio, você já sabe como é que vai terminar tudo, né? Então, isso aí foi um pouquinho desanimador, eu acho. É, e se você não souber, o The Slot, ele fala exatamente o que tá acontecendo em cada revista na principal. Pois é. Mas como eu disse, o cara tá com muita pouca confiança nos outros roteiristas, cara. Ele tava com medo, sei lá, que o cara da Mulher-Aranha... Ah, quer saber de uma coisa? Vou escrever a Mulher-Aranha e o cara que se vire aí. Que nem o Bendis fez com ele. Agora, outra coisa, assim, que eu achei interessante foi nessa parte aí, foi que se tu for parar pra pensar, o Otto, como Aranha Superior, ele acabou... É, em pelo menos assim, tipo, 80% da história, ele estava um personagem bastante palatável. Porque quando ele ficou com raiva do Peter, ele tinha razão, porque ele estava lá, tinha conseguido formar toda uma equipe, proteger todo mundo, ele não tinha perdido ninguém, tinha formado um esquema para conseguir derrotar os caras e se proteger deles por meses. O Peter chega com a patota feliz dele, em 5 minutos, metade do povo morre. Aí leva eles pra uma zona segura que o próprio Peter olhou assim: cara, nós somos aranhas e estamos em campo aberto, sem nenhum canto pra gente se grudar ou lançar teias. Quem foi o idiota que pensou nisso? Enquanto isso, tava lá o Aranha Cosmo de braços cruzados, sem fazer nada, sem atitude. Aí todo mundo, metade do povo morreu de novo. Quem não morreu, o desenhista esqueceu de desenhar depois dessa cena, como foi o Aranha 2211, que ele não morreu e não aparece depois. Que eu achei isso extremamente bizarro. E toda a história ele ficava lá reclamando que, sei lá, tipo, por sua culpa, sei lá quem morreu, esse cara era importante, sei lá quem morreu. Pelo menos ele tava se importando com os personagens, porque o Peter tava morrendo gente a rodo e ele... Ah, eu acho que eu lembro como eu derrotei aquele cara. Não, como o é Peter, que foi isso? Assim, o negócio é... O negócio é o seguinte, o Peter em Spider-Verse tá muito idiota, né, cara? Tipo, nossa, muito. É o Peter, é o Peter do Dan Slott, na verdade, né? Porque é assim, a batização do Peter. Do Peter, não. Quando o Batman se une com a Liga da Justiça, pra ele ser fodão, todos os outros tem que ser... Ficar batendo cabeça na parede, pra onde eu vou... Mas foi o contrário, olhar, né? Vamos pra direita. E aí só o contrário. Foi exatamente o contrário. O problema é que, assim, o Dan Slott escrevendo o Peter, eu nunca gostei, sabe? Sempre achei mais ou menos. Sempre achei, tipo assim, ah, vai... finalmente, essa historinha aqui é legal. Essa daqui é mais ou menos, tal. Aí, quando entrou o Superior, eu acho que eu achei mais interessante pela diferença e tudo mais. Aí, voltou pro Peter, depois do Superior, ficou uma bosta de novo, sabe? Então, assim, esse Peter de Spider-Verse é a cara do Peter do Slott, entendeu? Então, é bem aquilo ali mesmo. Agora, uma coisa interessante é o Otto descobrindo que o Peter é o futuro dele, né? E não o passado, igual ele tava achando. É, mas o Peter também vacilou, né? Tipo, vai como é que ele fala? É, porque era o Peter idiota. É, o Peter vacilou. Tipo, ele tinha deixado, tentou deixar claro lá que ele era do passado... Aí ele viu que foi até por isso que ele derrotou o Otto, né? Que o Otto não quis matar ele. Tipo, não, mas se eu matar, eu vou deixar de existir. Aí do nada ele cita a Ana Maria, sabe? Eu achei que faltou um pouco de inteligência pra ele naquela hora. Não, mas agora essa batimização do que o Magaren tá falando, ela, a prova dela é a cena mais absurda de... Não absurda não, mas mais inesperada de todas. Que é o Otto dar uma lição de moral no tio Ben. Ah, não gostei não, também. E o pior é que se você for ler, você concorda com o Otto. A raiva é essa. É. Pois é, faz sentido, né? Faz sentido. Tipo assim, o Otto realmente falaria daquele jeito e ele foi coerente, né? E o pior é que de todos ali, ele é o cara que mais poderia falar sobre ser derrotado e se levantar pra fazer de novo. Porque ele sempre foi derrotado. A única vitória dele foi contra foi no Super Homem-Aranha e ele acabou de descobrir que vai ser derrotado. Exatamente, olha que interessante. Então, assim, basicamente, no final, junta todas essas pontas aí, né? Eles já sabem sobre a radiação, já sabem onde tem o bunker lá que a Silk descobriu e, milagrosamente, ninguém sofre envenenamento radioativo e consegue chegar no bunker, né? Os aranhas. Foi o que eu comentei no mas... na época. Na primeira vez que a plágio chega lá, ela põe o pé e começa a passar a mão. Aí vai um dos Belmont lá, põe o pé também e começa a passar a mão. Aí depois chega aquele monte de aranha. Peraí. Olha para um lado e pro outro. É assim, a plágio tá por aqui, vamos lá. Mas não vamos. Não precisa muito rápido não, pessoal. Vai devagar, enfia a indiana, todo mundo. Respeita a data de criação. Respeita vamos lá. A data de criação. Spider-Ham tá tipo em terceiro da fila praticamente, né? É, por aí. Aí eles vão para lá, cegar, tranquilo. Mas eles não colocaram, cobriram o corpo com teia, não? Não, eles não. Não, cobriram não. Quem fez isso foi a... Foi a seda, né, que fez isso. E assim, né? Faz diferença nenhuma. É porque a seda também, ela foi andando, né? Os outros, pelo menos, começaram a se balançar por aí. É, verdade. Bom, mas enfim. Mesmo assim, ela pôs o pé e começou a morrer. O outro lá também. E os outros lá pararam, ele falou, ué, peraí. Aí, ele, o... Acho que foi o inferior que... Peraí, o nível de radiação aqui tá alto, já fez um aparelhinho dele lá. Peraí, vamos lá seguir aquela seta de teia gigante lá. Devagar, todo mundo de ordem. Na verdade, esse era o plano do Peter, porque ele aí achou, não, é muito complexo a gente ter que ir numa usina nuclear e tomar uma overdose de radiação. Já sei, vamos naquele mundo radioativo, tomar uma overdose de radiação na pele e ir lá atacar os caras. Aliás, era pro Morlo passar mal só de ter pegado no Peter naquela hora, porque o Peter passou bem uns 5 minutos tudo envenenamento radioativo daquela terra. Igual de volta ao lar, que o Peter aumentou a radiação do sangue, aconteceu foi a mesma coisa, né? Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que a hora que o Peter chegou naquele mundo radioativo que o Otto falou lá, tipo assim, meu Deus, o nível de radiação tá muito alto, o Peter pensou assim, caramba, é verdade, radiação. agora eu não vou falar mais nada, né? Agora eles não sabem como é que eu derrotei o cara, vou deixar eles acreditar que foi no braço, né? Vou guardar pro último instante, né? Vai ser meu momento de brilhar. É, mas assim, não vamos... A gente já falou pra caramba, não vamos entrar muito em detalhe no final, não, mas assim, em resumo, todo mundo invade o mundo dos herdeiros e bate em todo mundo. Eles fariam ali, né, o sacrifício do outro, que em teoria já tinha morrido, entre aspas, da noiva e do... É, não é herdeiro também, né, o Sion lá, mas é tipo herdeiro. Descendente, pode ser. Ah, sim. E fariam o sacrifício dos três ali pra que nenhum outro totem de aranha nascesse mais e tudo mais, né? Sim. E aí eles conseguem. Sacrifício entre aspas. É, só precisa derramar sangue, né? Não, é porque ele chega lá no aranha, deus lá do Tasteia, enfia a faca no bucho do cara. Chega na plágio. Pera aí, não, foi no outro lá, no... Não, o Weaver não. Era o outro, isso. Foi no Kane, onde tava o Kane. Tava transformado lá. Isso. Outro. Aí chega na plágio lá, peraí, dá a mãozinha aí, deixa eu cortar aqui o dedo. Aí cavaleirismo. Do jeito que ele tava lá no final. Do jeito que ele tava no final lá, ele ia partir o Benjamin do MC1.8 lá no meio, com a faca. Você viu a roupa que eles usam, os herdeiros usam? Eles são cavaleiros. Ah. Se é mulher, eles respeitam. Um homem, independente da idade, eles não querem saber. Mas enfim, né? Eles resgatam, derrotam todo mundo. Aí a gente descobre que o Solos não morreu, né? Ele tá preso, a essência dele no cristal lá e tal. Tem uma liçãozinha, né, de moral da Mayday lá, né? A garota aranha mostrando que ela não é como eles, que não vai matar e tal. E aí eles exilam os herdeiros no mundo radioativo, que eu acho que quando eles pisassem lá era pra cair morto, mas também conseguiram chegar no bunker, né? Aumenta, eles chegam no bunker e não só isso, eles passam a sobreviver comendo aranhas radioativas. Exatamente. Tá bom, deixa isso. A concentração é baixa. Ah, sim, claro. Mas tem duas coisas aí que a gente tem que lembrar também. Primeiro que, tipo, praticamente 90% dos caras foram derrotados em off, porque eles venceram pelos números, aparentemente, que era tanto aranha que os caras começaram a apanhar. E segundo, a Mei foi a única que tomou radiação na pele naquela terra radioativa, só pode. Porque ela encarou o Daemon sozinho e meteu a porrada no cara. Bateu. Hã? Ela apanhou um pouco também. Não, ela apanhou um pouquinho, mas ela bateu. Ainda pegou o cristal do cara e fez o cara implorar. E transformou o cara num cachorrinho depois. Ah, mas pra mim... Tipo, era a raiva acumulada, né? Ela tinha o poder do... Ele matou o pai dela. É isso aí. Mas, e aí no final das... Oi, pode, quem tá falando? Vai. Não, é assim, só pra fechar, no final das contas eles conseguem derrotar os herdeiros, né? Então, a gente só tem um prólogo de Spider-Verse depois, né? Que mostra como que eles voltaram pra casa. Epílogo. Eu não gostei do detalhe desse prólogo aí. Qual detalhe? Epílogo. É aquele que epílogo, eu tinha comentado. Epílogo, que... verdade. É, prólogo. Prólogo só se fosse naquela cozinha da manhã, né? Que o final da história também pode ser considerado o começo, mas enfim. É verdade, olha só. Enfim, eu não gostei do epílogo porque teve um momento que. Assim, não vou falar, né? Porque não pode dar spoiler. Ou pode? Eu não sei. Pode, agora. A gente já deu spoiler. Então, a gente deu spoiler até agora, porque Vitorino. Então, é porque no momento a garota aranha ela quer ficar com o aranha, o Kay, né? O aranha da Inglaterra e tal. E eu não entendi o motivo dela querer ficar. Na minha opinião, foi muito forçado. Ah, não, mas ela falou que porque no 616 ela a só Spider ia ser mais uma, né? Basicamente, ela queria todo mundo, ela é mulher aranha. Ela queria um propósito pra vida dela, né? E ela viu que ali ela poderia ajudar de alguma forma. Por isso, basicamente. E eu bolei uma teoria sobre isso aí. É que tem aquele Homem-Aranha lá policial do tempo, né? O 2211, é isso? Sim, esse mesmo. É, que tem a polícia do tempo, né? E eu bolei uma teoria no grupo bem viajado que pode ter sido aí que essa polícia do tempo surgiu. Porque parece que os capitães britânicos, né? Vão todo mundo morrer, né? Que as realidades estão sendo destruídas. E daí, às vezes, na falta deles, o Aranha Inglês e a Enya, eles decidem fazer a polícia no tempo. Porque eles decidiram aí nesse final aí que iam patrulhar, né? Onde estivesse precisando de um Homem-Aranha, né? Na Terra que estivesse faltando algum Homem-Aranha ou precisasse de consertar alguma coisa. É, e não vai demorar muito pra descobrir, porque eles vão aparecer em Spider-Verse ligado a Guerras Secretas, né? Então, uhum. Ah, detalhe que o Carne, ele ficou foi pro lado dos Aranhas, né? Uhum. E aí, no final das contas, nesse epílogo, o Otto, extremamente maluco, porque ele sabe que ele vai perder, ele começa a destruir a teia inteira da vida lá e tudo mais, né? Sim. E do destino, alguma coisa assim. É, teia da vida mesmo. E aí ele mata o Master Weaver, né? Que é o cara que controla tudo e tudo mais. E a Julia Carpenter até acorda, né? Sem poder prever mais nada e tal. E aí o Carne entra no lugar, né? E a gente descobre que o Master Weaver era o Carne. Sempre foi ele. Sempre foi, né? Então é um ciclo aí e tal. E é por isso, né? Tipo, o Capitão Britânia e a Anya ficam junto com o Master Weaver pra poder ficar monitorando, né? Pela teia, o que tá acontecendo. Uhum. E o Otto, ele, assim que o Carne ele vira o novo Master Weaver, ou velho, não sei, né? Ele manda o Otto pra própria linha, só que, tipo, ele faz um esquema pra mandar ele pro passado também, alguma coisa assim, né? E aí... Sim. Isso que bagunça a cabeça do Otto e faz ele aparecer sem memória. Então, não, mas teve. Isso aí foi tipo um furo, porque todo mundo. Ele falou que quando viaja no tempo deixa a memória meio confusa, né? Mas só que o Miguel O'Hara, o Peter, a Jéssica, todo mundo voltou pro tempo, viajou no tempo várias vezes, ninguém ficou com a memória confusa. Só mas o Otto, porque convém no roteiro. Mas eles falam alguma coisa do Otto, que ele em específico teria algum problema lá, não lembro o que que era. Slotices. Não, mas eu falo assim, tipo, mesmo que a explicação seja ruim, eu lembro que tinha uma explicação, não lembro qual que é agora. Não, o problema é que a explicação foi essa que ele acabou de falar, simplesmente. Carne tirou da cartola mágica. Viagem no tempo vai zoar a cabeça dele. Sendo que o outro tá viajando no tempo a saga inteira. Mas ele fala alguma coisa da linha, que ele vai cruzar a própria linha temporal dele, tem um negócio assim. Não, não fala isso não. O que ele fala é que o Otto disse que vai matar o Carne, é o Carne. Seu idiota, você já me matou. Entendi, pior que eu não vou lembrar o texto, mas eu lembro que tinha alguma coisa, não que fosse bem escrito, mas eu lembro que na hora que eu li eu falei assim, vai, passa. Tanto que eu achei esse final aí meio assim, foi dois furos seguidos, que é os herdeiros comendo aranha radioativa pra sobreviver, e esse negócio só do Otto ter as memórias embaralhadas. Cara, eu acho que teria sido muito melhor, eu teria aceitado bem mais se simplesmente o Otto tivesse, gente, tchau, estou indo embora, ele escorregasse, batesse a cabeça no chão e esquecesse de tudo. O Peter deu um socão nele pra ele voar pro portal. Pode ser. Porque, tipo, esse final eu gostei bastante do Otto ter traído eles lá, eu achei bem legal. E tal, aí chega nessa parte aí que ficou bem mal feitinho. Era meio inesperado, né? Aqui, ó, ele fala que cruzando sua própria linha do tempo, isso vai fazendo sei lá o que com o seu cérebro e você vai esquecer então, tudo isso. Só aconteceu com o Otto. Todos os aranhas lá cruzaram a linha do tempo. O 2099, por exemplo, eles falam que eu mandei pro ano de 2099, no 616. Aí ele, quando ele aparece lá, ele fala o que que aconteceu, quem que fez isso, foram os herdeiros, né, e tal, mas isso aí já fala na revista dele. E, tipo, ele não tinha esquecido de nada, e fizeram a mesma coisa que fizeram com o Otto, cruzaram ele na linha do tempo lá. Ah, sei, bom, enfim. Não, mas sabe qual foi o maior furo que eu vi nesse negócio? Foi o, na verdade, foi um furo do Peter David sem querer, foi porque se tu for pegar o Age of Spider-Verse, ou Aranha Otto, ele fica meses lá, criando lá a máquina do tempo dele, e depois ele fica meses resgatando os Homens-Aranhas. Ele fala que ele deixa bem claro, quem tava no universo 2090, tava no 2099, sei lá, tipo, uns 2 ou 3 meses já resolvendo tudo aquilo ali. Sim, sim. Aí, quando o cara chega lá nessa linha que ele ficou supostamente 2 meses, o Miguel, ele vai falar com o irmão dele, Valia, tu não tinha sumido ontem de manhã? É, pois é. Mas o Otto, ele, tipo assim, o Otto não poderia ter ficado, tipo, 2 meses, mas os 2 meses são depois do O'Hara ter chegado e conversado com o irmão dele, não, sabe? Tipo, não necessariamente. Não, é porque o O'Hara não tava lá no universo, né? Ele tava no 600. Quando o O'Hara chegou, ele chegou junto com o Peter e os outros, já tava o Otto já tinha criado todo o exército dele. E entendi. Ele rodou aquele país inteiro pegando um equipamento de cada canto do mundo 2099 pra poder coisar. Tanto é que o Tyler, ele passa lá, quem é esse novo aranha? Ele é muito mais chato que o outro. Ele ficou, tipo assim, meses, tipo assim, ele chegou, não tinha nenhum Homem-Aranha lá, só o Otto. Aí ele ficou meses, aí a hora que o 2099 chega, o irmão fala, você sumiu ontem. Entendi. Bom, porque na verdade o tempo lá passa diferente, porque o tempo tem que ser 2039. Bom, mas enfim, aí terminou a história aí, a Anne e o Capitão Britânia ficou lá pra monitorar as coisas, a Gwen voltou pro próprio tempo dela, ganhou a mensal dela lá, não sei se é ministério ou se é mensal. O Peter e Mulher-Aranha e tal voltaram. E o 2099, em teoria, voltou pro tempo dele, mas acabou caindo numa realidade meio maluca, né? Mas isso aí não é tema pra aqui agora. E aí fechamos. O que vale citar desse retorno de 2099 é que assim que o Peter David se viu livre do Spider-Verse, ele já começa a chamar os herdeiros de o Molo e companhia lá. Bom, e então... também faltou falar da May, que virou Mulher-Aranha no universo dela, né? Ah, sim. Verdade. Sim. Que a Mary Jane ficou viva, né? Que no início lá na Ed, lá, tinham dado ela como morta, né? Porque ela entrega o irmão da May pra ela e fala, vou morrer com seu pai. E aí ela tá viva, né? Ali o namorado dela... Vou morrer com seu pai. Não quer ser mãe solteira, né? Fazer o quê? Aí ela volta, tá todo mundo vivo lá, menos o Peter, lógico. E pronto, consertaram lá. Cagadinha do slot, tipo, variável. Cara, o que na verdade, se tu for parar pra pensar, eu acho que a ideia era terminar o Spider-Verse e a May ganhar uma revista própria de novo. É. Porque ela que tem lá o ciclo todinho, ela tem uma capa só dela na Amazing Spider-Man. Ela tem lá o final feliz e resolve, tipo assim, é um ponto de virada na história dela, praticamente é uma introdução pra uma nova mensal. Aí veio a Spider-Fanservice e roubou a mensal dela. Mas só uma pergunta aqui rapidinho, alguém sabe mais ou menos quanto vendeu a Teen Up 3, que teve a história dela lá, que o Tom DeFalco falou que se vendesse bastante, o título dela poderia voltar, né? Não sei. Que às vezes não vendeu muito, por isso que não voltou. Ou às vezes estão esperando acabar a guerra secreta. Eu acho que faria sentido acabar a guerra secreta. Eu acho que mesmo que tiver vendido muito, eu acho que a Gwen vendeu mais. Ah. Então, não, mas isso não impede. A Silk também, a Silk era mó desconhecida e ganhou um título solo, sabe? E a Silk não é assim, tão popular. Magari, você que tava comentando direto no grupo lá sobre os episódios de Ultimate Spider-Man Web Warriors, comenta um pouquinho o que rolou lá, não precisa entrar muito em detalhe não, mas... Achei que você ia me chamar pra falar da meio do MC 1.8. Não, é pra gente pular pra isso daí pra encerrar. Então, durante toda a temporada, a terceira temporada, aliás, do terceiro episódio pra frente, que é o que presta, eu já falei isso algumas vezes. Que tava o Homem-Aranha reunindo a SHIELD reunindo uma equipe de um lado e o treinador reunindo uns super-humanos de outro. Aí no episódio lá pro episódio 10, se não me engano. É o 10. É 10, revelaram que o treinador tava reunindo essa equipe de vilões chamada de Thunderbolts pra libertar o Duende Verde lá, que tava preso no aeroporto avião da SHIELD. Aí acontece a porradaria total lá dos Web Warriors. E é um monte de aranha. Um monte de aranha, tem o Agente Venom, tem o Aranha de Ferro. Os novos puxa-saco de ferro. Né? E o Duende acaba escapando. E o plano dele é viajar entre realidades pra pegar um DNA de alguns aranhas pra fazer o. Pra se tornar um Duende Verde completo. Superior. Aí ele começa a viajar e o Aranha vai junto. Quando ele passa pelo portal, o Aranha vai seguindo ele aí. Ele. Cada episódio, cada um dos outros três episódios são duas realidades visitadas. Sim. O Duende pega um do Aranha e o Aranha continua correndo atrás. Aí tem o. Primeiro tem o Noir, e tem uma garota aranha que não é a May. O Noir ele é o Ultimo, né? Não, o primeiro universo que ele visita é o 2099. O primeiro é o 2099. O Noir, eu acho que é isso. O primeiro é o 2099. E essa da Petra Parker, que é o episódio que todo mundo lá é mulher. Tem a Norma, tem a JJ Game. É, lá invertido. Petra Parker. Esse episódio aí foi legal pra caramba. Da mulher. Tem referência à morte da Gwen. Sim. E que eu passando a parte do 2099 foi legal também. Legal. 2099 foi legal também. Aí no segundo tem o Aranha Cavaleiro. Sim, o Spider-Hunk. Spider-Hunk é genial. É genial que ele fica se transforma tipo aquela desenho da Looney Tunes. É. Sim. O estilo de desenho. É legal a história que ele conta de como que ele desistiu de ser Homem-Aranha, que ele fala que ele ganhou os poderes, aí ele até fazia parte dos Vingadores. Só que aí apareceu o J. Jonah Jameson daquele universo e começou a botar ele pra baixo. Aí ele falou, não, quer saber de uma coisa? Spider-Man no more, né? Então, é muito bom, cara, é muito bom. Aí o Peter vai lá final, e dá uma moral pra ele. Aí no terceiro episódio tem o Noir e o... Eu acho que é só o Noir mesmo. Acho que o terceiro é o Miles. O Ultimate. Nossa, é muito bom. E o do Miles é igual dos quadrinhos também. É igual, o Peter morreu, o Miles virou lá e tem uma porradaria entre dois duendes. Os dois aranhas. E que o Duende Verde ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, né? Que ele ainda não sabe. Mas tem uma parte que eu achei. Ele vê lá do lado Peter. É, né? Tem uma parte que eu achei muito boa que, assim, quando ele fala que ele sabe quem é o Peter. Aí ele fala, ah, mas eu não soube por causa da sua morte. Você acha que eu sou burro? Tipo, um montão daqui desses Peter alternativos se chama Peter também, sabe? Ele também não descobriu por causa disso. Acho que aquela risadinha só foi só porque o Peter morreu. Mas ele já sabia quem era o Peter, né? Por causa dos aranhas. Não, eu acho que ele descobriu lá mesmo. Mas ele fala isso. Eu não acompanhei depois e nem antes, né? Desse crossover aí dos Homens-Aranha no desenho. Porque não saiu legendado e às vezes eu fico meio confuso, né? Com o inglês. Sim. Então ficou meio vago pra mim. Aí no último episódio eu tenho o Duende conseguindo fazer lá virar o Duende, o Rei Duende, um super doente lá. Aí o aranha na volta tem que buscar os outros aranhas. É. Aí a porradaria entre todos os aranhas contra o doente. E eles ainda têm a ajuda do Electro, né? É o Electro. É o Electro que. É, porque o Electro. Foi o doente tinha usado o Electro para o dispositivo lá de viagem no tempo dele. Era o Electro era a bateria. Era a pilha humana. Esse episódio deles aí trabalhando junto aí foi muito bom. Peter do Ultimate do desenho aí foi um líder superior. Sim. E o do 616, não. E, tipo, ele foi, assim, um líder mesmo, sabe? Ele bolava os planos, todo mundo obedecia, respeitava ele. Não, até o Miguel O'Hara, que era mais velho, bem mais velho que ele, respeitava ele. Não, uma coisa legal, assim, que acho que até dá pra comparar com o Spider-Verse, porque, tipo, dos quadrinhos, porque nesse do desenho, o Peter, ele teve que conquistar a confiança, sabe? Ele teve que ganhar a confiança dos outros. Ele teve que ajudar os outros a se superarem. Tipo, o Spider-Man Noir... Ele, tipo, ele tinha uma briga lá com a Mary Jane, que ele tinha pensado, não, eu sou o Homem-Aranha, eu machuco as pessoas, tenho que me afastar. Então tem vários arcos de personagem que o Peter Ultimate, né, do desenho, ele tem que ajudar a pessoa e ganhar a confiança dela. E já nos quadrinhos eu acho que é meio bagunça, né? Tipo, não, vem aqui que alguém vai te matar, vem. Aí é. Totalmente, eu achei do desenho, eu achei bem legal, bem melhor trabalhado. Que na verdade, se tu for parar pra pensar, faz até sentido se tu linkar esse Spider-Verse do desenho animado com o Spider-Verse dos quadrinhos. Porque, na prática, o Aranha Ultimate do desenho e o Miles foram os caras que mais lideraram Homem-Aranhas. Porque o Otto tinha uma equipe, sei lá, uns 10, 15. O Peter tava brincando de ser o Harry Potter, ou seja, o escolhido inútil para uns 10 ou 15 também. E detalhe, o Miles mudou com milhares, milhares. Tu olha que a Spider-Verse 2, o cara chama todo mundo a rodo. E era todo mundo obedecendo ele ali. É, foi ali foi ali. Era ele que tava liderando o verdadeiro exército dos aranhas. O Peter Nossa, tava... Até na Spider-Verse 2. É verdade, né? Spider-Verse 2, o Miles, tipo, ele fala assim, olha, você tá sem teia, tipo, se cobre ali que a gente dá cobertura, alguma coisa assim. Peter, na verdade, ele era tipo aquelas crianças, tipo, ele quer jogar o videogame, aí você, tipo, você finge que colocou o controle e dá pra ele jogar, sabe? Era praticamente isso a ideia. O Peter era praticamente isso. Tá bom, você quer participar? Toma o controle aí, só que o controle não tá pro lugar, sabe? Aí, o Ultimate do desenho, tanto é que termina a história, tava, os dois que lideraram lá a equipe, tiveram toda a missão lá, a verdadeira missão lá dos Homens-Aranhas, termina a história o cara dizendo, ah não, a próxima reunião dos Aranhas é lá no meu universo, viu? Não esqueça, Miles. É verdade. Bom, então chega, né? A gente falou pra caramba já tem 2 horas gravadas ou mais. Tipo, se vocês não se importarem, eu só queria comentar uma coisa, mas se não tiver problema. Fala. Não, é porque, tipo, a gente comentou da mídia dos quadrinhos, comentamos da mídia da TV, mas o Spider-Verse também rolou em outra mídia, que é dos videogames. Ah, aí, teve um jogo de celular, né? Sim, teve um... Verdade, é o Homem-Aranha Sem Limites, né? Que é aquele jogo que saiu ano passado pra celulares, dá pra encontrar aí agora de graça. E nesse jogo também teve o evento Spider-Verse, que é praticamente a mesma coisa dos quadrinhos, é o Morlun, o Carne... E os outros herdeiros atrás dos aranhas, né? Dos totens lá. Mas isso aí é um sexteto atrás deles aí, esses dos herdeiros são os eventos especiais, né? É, esses são os eventos especiais. A história principal é do sexteto sinistro. Mas esse também teve o Spider-Verse, assim. Isso. Até o Spider-Punk apareceu lá, né? A gente falou que... Eu comentei que ele apareceu em todo lugar, até lá. Da onde surgiu a ideia do Dan Slott de fazer essa saga nos quadrinhos? Foi no jogo, né? Shattered Dimensions. Sim, tanto que, tipo, o pessoal pode não acreditar, mas o Dan Slott, ele que ajudou no roteiro do videogame do Spider-Verse. Ele que escrevia ali. No Shattered Dimensions. Ele faz roteiro bom. Não, do Homem-Aranha Sem Limites, no caso do celular. Tá, ele que tá fazendo sim. Também, né? Que ele também faz do Shattered Dimensions. Certo. Então, ok, fechamos. Muito obrigado, Rafael e Júlio, que aceitaram aí o convite. O Paulo também, que aceitou mais uma vez, né? O Paulo já é de casa, mas... aceitou o convite? Então, Paulo, Júlio e Rafael, vocês querem fazer algum jabá aí? Falar do site que vocês escrevem, alguma coisa assim? Não escrevo nada, não. Eu tenho um canal no YouTube, se o pessoal quiser saber, eu falo de quadrinhos, é The Dragon Comics. Aí, se a pessoa quiser, pode ir lá acessar, eu falo de quadrinhos, essas coisas. Só isso mesmo. Vai na esquina que tá com o link do post. Isso. Quem quiser escutar podcast sobre os X-Men, tem o Mutação em Debate, que eu participo. E sobre histórias mais gerais do universo Marvel, tem o Inominata Meio Meio, que eu também participo. Link no post. Certo. Então, fechamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. E até a próxima, né? Até mais. Sim. Tchau. Um abraço. Já não consigo rir com ele. Pensei que o Moro tinha entrado aqui. Eu não consigo. Ah, então você é desse.